Vai, continua falando aí, gente. Então. Continua. Então, vai. Mas eu achei uma motivação muito fraca pra explodir um planeta. Explodiria por menos? Eu achei uma motivação. Não, assim, se eu tivesse o poder pra aniquilar quem roubou meu poder, eu ia fazer isso. Cara, é questão de. Não é, é questão de você pode ou não pode, não é questão de moral. Quando você ultrapassa qualquer limite. Danilo de... Canato, tem espírito. Cara, é que assim, você é o deus da destruição. A vida no universo pra você é tão caguei. É pífia? Entendeu? Que, tipo, ah, nossa, seria o meu pudim. É tipo, uma formiga tá comendo o meu bolo. Eu não penso duas vezes antes de matar a formiga. Inclusive, eu como a formiga junto com o bolo. É proteína. Eu vou te lembrar isso quando o seu bolo cair no chão e tiver uma formiga ou algum inseto. Mas aí meu bolo não tinha caído no chão, né, cara? Eu fui com. Na verdade, eu simplesmente. Alguém pegou o seu bolo e era uma formiga. Por isso que era chamado de bolo formigueiro. Eu posso tacar esse bicho? Não, é pra comer o bicho. Pois bem, enfim, estamos gravando finalmente. Já botamos pra gravar, fantástico. Depois de muito perrengue, estamos finalmente on. Depois da P1. Ou foi então pra P1, gente. A única prova que. A única disciplina que eu tenho prova, eu acho que eu fui mal. Então. Tá tudo bem. Ah. Tá tudo ótimo, padrão, né? Caralho. Padrão FBC de qualidade, cara. Qual disciplina que era? Só curioso. Genética. É que a professora deixa usar um caderno. Você pode fazer anotações nesse caderno e colocar na prova. Só que meu caderno, ele tava em branco. Aí... Legal. Aí não tem nem como te defender, cara. É, eu também, eu só aceitei. Tudo bem. É, muito bem, então, pessoas, estamos aqui hoje, mais um Toddy Hack. Aê! E temos dois convidados muito especiais hoje. Mais um programa com convidados. Eu sei que a gente não grava programa sozinho, mas isso é muito bom, cara. É. Porque senão vocês têm amigos. Senão que a gente tem amigos, senão que as pessoas estão ouvindo e estão gostando, pelo menos. Ah, gente, estou sendo pago para isso. Oi? Estou sendo pago para isso. Eu tô aqui por afinidade. Pago? Porque gente, ninguém é pago que deve usar. Ninguém é pago. Ninguém é pago. Mas enfim, Danilo, se apresente. Oi, meu nome é Danilo, eu sou aluno do BCIT e da Biologia. Uma espécie rara aqui na FBC. E Joey, se apresente, por favor. Olá, pessoal. Eu sou o Joey. Estou aqui de intruso, querendo entrar, mas me convenceram a não vir. Não é convencer a não vir. É te deixar com noção dos riscos. É que assim, é muito fácil falar, ah, nossa, vem pra BBC, que legal, não sei o quê. Só que quando a pessoa entra e aí começa a tomar os nabos da vida... Todas as pessoas que eu recomendei o FBC entraram no FBC e me odeiam hoje, então... Eu não recomendei pra ninguém. Mas te odeio por isso? Talvez... Por isso, é um indicativo muito forte que seja. É, então. Ai, caralho, mas não. Enfim. É, a gente não tem volta pro primeiro bloco hoje. Não, a gente só. Vamos direto. Cara, é o seguinte: acabou a P1, vai relaxar, vai fuder, vai beber, vai fazer as coisas que você tá não aqui fez. Pra mas faça esse fim de semana porque a P2 é daqui a 2 semanas. E o Lula vai ser preso. E o Lula vai ser preso, então é conheceu, isso aí. Já foi. É, não sei no futuro que vocês estejam aí, mas. Sim, o Lula preso vai ser. A UFBC vai fechar recentemente, daqui 2 minutos. Yay! Pois é, meu nome é Felipe Gomes e eu tô de reggae porque a UFBC vai acabar. Eu tô de reggae porque meu bigode é maravilhoso. Eu tô de reggae porque mais um dia no trabalho a minha insanidade ganha um ponto. E eu tô de reggae porque eu tive um ataque nervoso e fui parar no hospício. Cara, estamos de volta agora aqui no segundo bloco, o primeiro bloco. Esse sim foi o primeiro bloco mais rápido da história. É, não, porque não foi um bloco, foi. É, foi tipo um. Foi só uma introdução. Eu acho que a gente tem que entrar numa discussão de pauta depois se a gente exclui o primeiro bloco do programa ou não. Porque pra mim ele agora ele pode não mais existir, assim. Não, é, realmente. É, foi falta do que fazer. O primeiro bloco existe pra ver o segundo. É, exatamente, cara, exatamente. Aqui é um bloco único, aqui é já assistindo a... Não, mas conciso já, né? Pois bem, qual que é o tema, Nathan? Qual que é a pauta? Hoje é o tema pra quem tá puto, quem tá indignado. Não só com as coisas da faculdade, mas com a vida. E tchau, último bis, tchau. Nossa, que tal. E quem tá aqui pra xingar. Uhum. Sim. Então, jornalistas me perdoem. Se for o caso. É assim, é o seguinte, nós somos pessoas que, bem, nós andamos muito na vida, nós vivemos demais, e aí o Dan, eu acho que principalmente, e aí eu acho que isso acaba te acumulando uma certa carga emocional. Existem aqueles pequenos momentos do dia a dia que você tá por um fio de assassinar uma pessoa. Só que aí você pensa, não, cadeia. É crime, é crime. Como é legal, crime. Mas tal. Você pode pensar também, nossa, cadeia é uma coisa da hora. Eu vou ver menos gente na cadeia do que eu vejo normalmente. Eu acho que não, cara. Depende muito da cadeia que você for, cara. Cara, você vai ter um lugar pra mas, cara, vai ter mais gente na cadeia ou no metrô? Me responde. Olha, eu não sei, depende de qual cela superlotada você for. É. Mas ele não vai ter uma... Mas ninguém... Ah, não. Eu ia te falar que ninguém te esfaqueia no metrô, mas isso aconteceu. Não, não existe, não existe mais essa cela especial mais. E se você é universitário, você nem se formou ainda. Então, nem... Você não tem nada especial. E se você quer se formar pra isso, sinto muito dizer, mas... Não rola, cara. Você quer se formar... Do mesmo jeito, cara. Mano, existe, então. O jeito é ser político. O jeito é ser político. Amigo do Temer. Oh, desculpa, gente. Que? Pois é. Opa. Ah, oh, só deixar um adendo aqui que eu vou chamar o Felipe de Temer sempre, porque... Ele é... O cancer reasons, cara. É. Aconteceu coisas. Aconteceram... Esse, na verdade, foi meu primeiro apelido na UFABC. E aí o Nathan, ele institucionalizou o outro. E aí agora eu sou conhecido dos dois apelidos e por Fê também. Então as pessoas não me conhecem de verdade. É. Eu sempre vou te chamar de Shed, não importa. As pessoas no têm três... tempo eu vou estar te chamando de Shed. As três... As pessoas... Isso, no meu inteiro ele vai estar me chamando de Temer. Aqui já as Temer. Cara, por favor, faça isso. Enterra ele do lado do Michel Temer. Vou antes, certeza. Não. Cara, vai de Dilma. Tem um amigo meu. Tem um amigo meu que ele fala que eu vou morrer do nada, que minha cabeça vai explodir. Simples assim. Por quê, cara? Porque eu me irrito muito com as coisas. Ah, tá. Aí vai ser verdade. Aí ele falou, Daniel, do nada a sua cabeça vai explodir. E você não vai. Vai explodir, mas ela vai explodir. Ou porque alguém atirou em você. Não, ou não, de raiva. Vai estourar umas mil veias. Vai. Ao mesmo tempo. Cara, a gente tá meio que sem direção de pauta aqui, então eu quero que, Danilo, por favor, você comece abrindo esse programa, proclamando o seu amor à profissão que é o jornalismo, porque eu amo essa história, eu amo esse... Eita, não tô sabendo. Olha, eu não sei o que eu... Até quando eu posso falar aqui, que os jornalistas não se sentirão ofendidos. Só vai. Mas eu não entendo porque existe um curso pra ensinar você a fazer pergunta de primária, tá ligado? Como assim, pergunta de primeiro? Por favor. Ah, tô adorando. Vocês já estiveram numa... Já assistiram uma coletiva de imprensa esportiva? Sim, infelizmente já. Cara, aquilo lá, é sério. Eu ouvi uma pergunta que ela sacramentou a minha vida. Primeiro que a pergunta assim, como foi perder o jogo? Cara, foi muito louco, velho. Eu queria ter perdido por mais. Eu queria ter tomado mais 10 gols aqui. Me esforcei pra caramba. Mas não rolou. Sinto muito. Aí depois vem outra pergunta pro vencedor, é claro. Nossa, e aí, como que foi ganhar aqui no seu estádio lotado, torcida em êxtase? Cara, isso é pergunta que se faz? O cara passou 5 anos na faculdade pra perguntar pro maluco como foi ganhar um jogo. O cara estuda, entendeu? O cara vai lá, faz mil matérias de o que é jornalismo. O cara vai é lá e faz isso pra alguém que acabou de sofrer uma tragédia. Tipo, a família no deslizamento perdeu nossa. O pai e a filha. É verdade, mano. Como é que você tá se sentindo? Seu filho acabou de ser assassinado com 3 tiros aqui na sua frente. Como você tá sentindo? Não tem que pagar. Ah, mano, é imprestável mesmo, né? Não tem que pagar matrícula do colégio. Mas aí, chegou uma entrevista coletiva com o jogador de futebol Hernanes quando ele voltou pro São Paulo. Tá. E essa pergunta ficou marcada pra mim como o símbolo do jornalismo esportivo brasileiro. Ótimo. Eles perguntaram pra ele assim, Hernanes, qual a pergunta que nunca te fizeram, mas que você sempre quis responder? Puta que pariu, parabéns esses caras. Mano, olha. Mano, você é pago pra saber qual a pergunta infeliz. É basicamente, Hernanes, faça o meu trabalho. Faça o meu e o seu, por favor. Por favor, aproveita e responde aí, cara. Isso não dá. Mas ele foi direto, ele economizou tempo. É, eu maluco. É sério, o Hernanes olhou pra cara dele e falou, sério? Ele, sério? Aí o Hernanes falou, meu, se eu tenho um cachorro. Mano, vai no maluco. Ele estudou pra isso, ele tava sendo pago pra isso, ele me mandou uma pergunta. Mas Danilo, gostaria de saber que tipo de pergunta você gostaria de responder sendo, sendo um jogador de futebol, quantos técnico celulares perdido? Eu posso enfiar no seu rabo? É a pergunta. Põe todos no modo de vibrar, um no alarme de um em um minuto. Isso. Cara, mas não sei se, às vezes, talvez não seja a culpa do jornalista. Às vezes ele só não tá num dia bom, cara. Ele sempre não está. Ele sempre não está num dia bom. Isso não é esporádico. Isso é muito... Gente, algum jornalista estiver ouvindo, por favor, você só me explica pra que existe o não, curso. Eu tenho um amigo que acabou de se formar em jornalismo e ele gosta de fazer muita matéria de jornalismo esportivo. Então, nossa, ele é o meu duplo rei, gente. Ele desculpa. Então eu vou mandar esse programa pra ele e quero saber as respostas que ele tem pra isso. Por favor, pede pra ele mandar um e-mail, eu quero ler. Exatamente, mande um e-mail, Felipe, qual não, é o nome? Mande um e-mail, tô de rec 3... Todhack 3? É. Todhack 3@gmail.com. Porque já tiveram o Todhack 1 e o 2, né? É, algum filho da puta, é isso que me irrita, cara. Você vai lá e você... utiliza um usuário que faz sentido pra outro tipo de pessoa, só que pra você não faz sentido nenhum. Eu vou criar um e-mail chamado Todhack. Só que eu não tenho um podcast chamado Todhack, entendeu? Isso me deixa meio bravo, cara. Mas assim... pré-requisito pra você ter um e-mail. É passiva da pessoa nem saber o que é podcast. Não tem podcast. Eu fiquei sabendo, Danilo, que você não curte muito podcasts. Hã? Você não gosta de podcasts? Ah, eu me incomodo com podcasts. Por quê? Porque tem podcast de tudo pra todo lugar e as isso pessoas... Isso que é bom, cara. Não, isso mas que... é que... Não, me incomoda não isso. É. Tá, me incomoda você tá falando de um, você sabe, eu né? Eu sei, eu sou uma contradição ambulante. Eu pensei em desistir da biologia pra ir pro jornalismo e eu odeio jornalista. Caralho, você tá pior que muita gente. Parece que é o Felipe, caralho. Meu, a gente vota em gente mais incoerente que eu, tá? Não tenho, verdade. Mas então, é que assim, eu me irrito um pouco com as pessoas que acham cool ouvir podcasts e querem me obrigar a ouvir podcasts. Aí eu Tá. Então okay, é okay. Tipo, sei lá, qualquer se pessoa isso. Forçando alguma... Não, eu odeio gente de modo geral. Vocês vão chegar na conclusão no final do programa que eu odeio pessoas. Eu sou da biologia, mas eu não gosto de nada que se mexa. Eu gosto de planta. Planta se mexe sim. Planta se mexe. Ó, se você falar pro Érico que planta não se mexe... Se eu falar pro meu professor que me tirou 0.2 pontos na prova porque eu falei que o citocromo P450 tava no negócio lá... Ele tirou 0,2 pontos da prova por causa disso. Caralho. Imagina que ele me tiraria de ponto agora. Mas uma coisa que se mexe pra caralho pra se alimentar. Que tem que ficar interferindo na minha vida. Mas por isso que eu não planto. Que você tem que interagir, principalmente. É, nossa, interação. Não, eu gosto de interação. Mas eu não gosto interação de interação com pessoas legais? Você gosta de interação, mas você não gosta de gente. Você gosta de interação com... cadeiras. Personagens 2D. Oi? A gente tá desviando? Um pouquinho. Tô com medo agora. Gente, eu gostaria de falar um negócio aqui. É uma coisa que irrita muitas pessoas, porque todos nós pegamos todo dia, é transporte público. Ah, nossa. Exatamente. Deixa eu respirar, porque isso vai ser complicado. Eu tenho um guarda-chuva. Você tem um guarda-chuva? Verdade. O Danilo tem um guarda-chuva que é o indicativo de ódio dele. Porque o guarda-chuva ele começa com uma ponta, certo? Ele tem uma pontinha. Sim, okay. Ele tem uma pontinha. Grandões. Exato. E o Danilo, conforme ele vai ficando estressado, ele começa a bater. O guarda-chuva no chão. Como uma bengala. Aí, quando as pessoas me irritam, esse uso da bengala se intensifica. E aí eu vou batendo a bengala no chão com muita força. E aí, eu não tinha reparado nisso, só recentemente. Recentemente, tá? Depois de uns 3 semanas que eu tava usando o guarda-chuva, um amigo meu falou, nossa, a ponta do seu guarda-chuva tá toda torta. Eu, tá? Aí eu fui ver e ela estava... quase totalmente. Ela tá. Nossa. Ela tá, mano, tá zoada. É o seu indicador de raiva. É o meu indicador de raiva. É o indicador de raiva, cara. Mas por quê? Porque no transporte público rola mil coisas. Uma coisa que me deixa puto no transporte público é velho. Que assim. Cara, nossa. Velho, ele chega numa idade que ele entra na parte do me processa. Entendeu? Porque assim, eu vou morrer. Me processa, cara. Eu vou morrer antes do processo terminar. Entendeu? Exatamente. Então não é problema. Ele tá vivendo no modo foda-se. E aí, duas coisas que me irritam. Um, eles andam devagar. Muito devagar. Porque eles são folgados, esses espaçosos. Eles não têm pressa, porque se eles se apressarem, eles morrem. Lembrando que nem todos são assim, tá, gente? Tá, tá, eu tô falando especificamente daquele que quando você precisa estar em meia hora do outro lado da cidade, ele tá andando a 2 km por ano. O errado é você por não sair antes. Não, cara, o errado às vezes não sou eu por não sair antes, porque o trem para no caminho e fica 40 minutos. É. E outra, sabe o que acontece? Uma coisa que eu não entendo. Por quê? Por quê, Danilo? Por quê? Você tem assim, a gente tem os assentos reservados para, né, idosos, gestantes, mulheres com criança de colo e tal. E aí, vamos lá, você entra no metrô, você procura um assento que não seja um desses, né, que é pra você sentar, ficar tranquilo, ficar na boa e tal. Sim. E aí você vai lá e tem do lado do assento que você poderia sentar, tranquilo, sem se sentir culpado, um assento de idoso, mulheres com criança de colo, gestantes e tal, não sei o quê. E tem um idoso sentado no assento que não é... Aí entra você e o idoso. Entra você e o idoso no trem. Aí tem um assento preferencial e tem o assento livre. Ele vai aonde? Ele vai no assento livre. Por quê? Porque ele tá cagando, cara. Ele tá cagando. Senta no assento preferencial. Aceitem não, cara, idade. Porque aí as pessoas começam a te julgar que você tá no preferencial e você olha feio pra elas e aí as pessoas vão olhar você. A pessoa que entra na próxima estação não vai entender. Um velho sentado no normal. Uma pessoa normal Nossa, gente. Esse universo de pé. Aí, não nossa, é nenhum inválido na sociedade. Esse universitário de bosta. Mas olha, gente, esse inválido aí. Se os nossos governantes estiverem nos ouvindo nesse momento, tem uma sugestão. Tira os assentos preferenciais e faz todos os assentos preferenciais. Porque aí ninguém perde. Tipo, tá todo mundo sentado ali de boas. Aí mas aí é a mesma coisa que ter só o assento normal, cara. Então, mas é só o assento normal. Pronto. Por que mas precisa do preferencial? Ó, esse é um problema. E obrigar as pessoas a levantar quando os senhores idosos... Exatamente. Então, a gente tem que começar a meter o pau nessas pessoas. Porque é o seguinte. Foi criada essa porra de assento preferencial porque o filho da puta não sabe que tem gente mais velha, gestante, deficiente. O brasileiro é um filho da puta preguiçoso que ele quer levar vantagem em cima de tudo, correto? Nem sempre, eu não quero. Mas não, mentira, eu quero sim. Mas tá bem. Nem sempre. Eu olhei pra você agora. Que... você não mente esse louco, não. Não mente pra mim. Você não mente pra mim. Bote Danilo. Então, é por isso mesmo. O ser humano ele já é ruim. Ele já é um bicho ruim, filha da puta. O brasileiro ele intensifica isso com Kaioken de 10 vezes. Uhum. Aí se você tira essa porra, neguinho vai fazer. Vai sentar em cima de velho, vai pisar em cima dele. Gestante não vai. Vai ter que ficar em pé e você vai dançar na cadeira. Foda-se. É por isso que tem assento preferencial. Não, é a famosa regra. Cara, se tem aviso, é porque já fizeram merda. Exatamente. Eu lembrei de um aviso que você olha. Se tem aviso, é porque já fizeram merda. Eu recebi uma coisa no WhatsApp que era assim. Era uma prostituta vendendo o seu programa. Aí ela falou, sei lá, acho que vamos botar um valor X. R$250. Muito bom, você sabe o valor. Meu, vocês vão entender o motivo disso. R$250, eu faço tudo, exceto que cheirem cocaína no meu cu. Você imagina o quanto essa mulher deve ter sido quando saiu o Lobo de Wall Street, assim. Ah, não. Mas eu posso colocar especificamente essa. Por extenso essa sentença, puta merda. É, agora, tá, alguma merda aconteceu por uma regra sempre. Acabei, acabaram de assistir o Lobo de Wall Street e tava naquela... Imagina o cara, ele puxa, sem cocaína, e ela pensa, nossa, vai rolar, vai ser da hora. Aí ela vira, acho que vai chegar junto com o cara e ela... Ele não. Vai pra frente. O que você tá fazendo? Inclina! Eu não vou rir porque eu não achei esse filme ainda. Tô muito atrasado. Desculpa. Pô, cara, você... Pô, Joe, o que me irrita é a gente que não assistiu Love Joy Street. O que me irrita é a gente que acha Donnie Dark um filme legal. Entendeu? Por quê? Nossa, alguém... Por quê? Não, porque é um filme chato pra cacete. Não, é um filme que eu acho divertido. É, ok. Mas a quantidade de problemas no filme é... Não, assim, tudo bem. Ele é um filme que é legal você assistir numa tarde, Mas agora, você fala que ele é um filme bom... E fechado e completo. A Maria Tereza, ela tá mostrando o dedo pra mim ali atrás. Ela tá achando que... Ela tá vendo, ela sabe que estou vendo. Mas, ó, beijo pra você. Mas ela tá certa, o filme é legal, cara. Cara, eu não gosto que exaltem muito esse filme, realmente ele tem muito furo. Porque quando vocês falaram no outro programa, por favor, a gente ouça outro programa, é muito bom. Eba. A gente já falou de Donnie Darko aqui? Já? Já. Caralho, já. Nossa, você tá usando muitas coisas. Sim, é. Sim. Muita cocaína no Vocês cu. Falaram de alguns filmes e coisa assim do ano anterior, 2017. Pode falar. Eu discordei de muita coisa e concordei com outras. Ah, dos melhores do ano? É, isso. Ah, sim. Aí... Dandaka é legal, cara. É legal. Okay. Você tá com muito ódio nesse seu coração. Eu acho que é porque quando as pessoas exaltam muito uma coisa, pra mim ela morre. Um dos melhores filmes do planeta é Her. Morreu pra você? Não, é verdade. Her é muito bom. Eu também não achei esse filme. Gente, eu tô começando. Eu preciso soltar pra fora um negócio que eu tô. Favor. Como vocês entraram no assunto de velho no transporte público, eu já me revirei do avesso, porque, mano, teve uma vez. Eu estava na Estação da Luz. No horário de pico do almoço, que é muito cheio, as galera fica tipo fazendo biquinho na porta do vidro porque fica amassado a cara. Sim. De tanta gente que tem. Aí assim, quando eu entrei, tinha um senhor perto da porta, naquele cantinho assim do lado da porta, sabe? E ele tava até com um espaço confortável assim, porque ele tava com uma sacola no meio das pernas que fazia com que as pessoas em volta não invadissem o espaço dele. E ele ainda tinha uma barra pra segurar o lado dele. Eu, quando entrei, depois de algumas duas, três pessoas, eu fiquei, tipo, do lado dele. E eu não tinha onde me segurar. Eu tava me segurando, tipo, no batente da porta do metrô. No batente que não existe, praticamente. Sim. E aí, sabe quando tem um condutor que ele parece que ele é novato, então quando ele tá chegando na estação... Puta que pariu, ele fica freando, acelerando. Nossa, cara. Aí você nunca sabe quando você tem que se segurar. E você, agora ele tá freando, eu posso me soltar. Ele acelera de novo. Aí, otário, se segura de novo. Nessa, tipo, da luz pra Tiradentes, ele fez isso umas duas, três vezes e eu acabei, tipo, perdendo equilíbrio umas duas, três vezes, porque eu já não tinha onde me segurar. Assim, meus pés já estavam juntos, então você já imagina, pela física, que eu não tinha nenhuma você base. Você jogava, cara? De... E a incrível habilidade do cotovelo achar a cabeça a humana. Felipe, tá. Vocês perderam a piada, tudo bem. Aí. Piada interna? Eu acabei. Não, é só uma piada bosta. Aí eu acabei esbarrando nesse senhor que estava do meu lado umas duas vezes. Afinal, quem nunca esbarrou em alguém no transporte cheio? Em horário de pico. Em horário de pico. E aí ele fez questão de, na primeira vez, me olhar torto e na segunda vez me empurrar em cima das outras pessoas. Que filha da puta! É, e ele só me olhou e falou, não tem mão não, ou alface? Tipo, não sabe segurar direito? Eu olhei pra ele com uma cara que se caralho, eu tivesse cara. Olhos a laser, ele, aquele velho teria ele virado cinzas antes da hora. Peraí. Nossa. Ele te empurrou? Ele me empurrou. Pra outras pessoas? É, ele tipo, me empurrou e como tinha gente pra caralho no trem, eu esbarrei nas outras pessoas. E o que você pode fazer nessa hora? Você nada. Só aceita, você só aceita, engole e ele é um estoura senhor... uma veia na, no cérebro. É, eu devia ter estourado na barra de ferro que ele tava segurando. Basicamente isso. Tem um aneurisma e cai em cima dele. Eu queria ter violentado pessoas agora. Mais velhas. Eu queria ter violentado pessoas mais velhas. Né? Cara, não, mas isso é crime. Mas, mano, tinha uma situação que eu tive que agredir uma velha e ninguém, a sociedade não tava e aí, nem aí a sociedade ia olhar pra mim com os maus olhares e falar, como eu fico aí prejudicado. Tem que acabar com a sociedade. Eu já defendi uma senhora no transporte público. Aí, tipo assim, a linha turquesa aqui, ela tem uma cidade em específico que é a cidade mais maravilhosa desse planeta. Chama Mauá. Nossa, já vem conhecida como portal para o submundo. Mano, sério. É incrível, eu tava fazendo uma conta básica. Dentro de um vagão de trem deve ter umas 50 pessoas que tem em média 75 quilos. Cara, são toneladas de gente saindo daquele trem em Mauá. É muita gente. Não, em Mauá fica tipo um terço da região metropolitana de São Paulo. Não, pensado às vezes. Aí eu tava lá defendendo uma senhora, porque tipo, o trem tava muito lotado. E em Santo André as pessoas têm uma cultura maravilhosa de eu vou entrar no trem a qualquer custo e vou chegar com a voadora. Sim, aí eu falei, sim, não, vou defender essa senhora aqui. Peguei ela, minha avó tá aqui nesse trem, vou proteger. Protegi ela até chegar em Mauá. Que amor. Na hora que chegou em Mauá, ela foi a primeira pessoa a me arremessar pra fora da porta e eu caí. Se fudeu. Caralho. Tá vendo só? Você tá vendo só? Ninguém mandou nenhuma boa ação fica sem punição. Então, aí eu falei, ah não, pra mim chega, acabou. Minha avó acabou. Minha avó saiu. Inclusive se a sua avó tá em casa, se a sua avó entrou no centro, primeiro eu empurrar também. Sim, essa não entrou no centro e falou, vó, aqui é cada um por si. Aí, meu Deus, você cala a boca. Só. E aquele vão entre a plataforma, ele foi criado para as pessoas se matarem ali. Mas é claro, é a cúpula do trovão, cara. Dois homens entram no momento certo. Sai. Muito bom. Caralho. Cara, mas teve um dia que transporte, nesse quesito transporte público, eu estava voltando num lugar muito triste, estava voltando do Ceasa, pra você ter noção. Onde é isso? E indo pra Osasco, assim, e tal, e aí tem a estação Ceasa. Aí, tipo, é um lugar bem triste. Lembra daquelas triste, estações que fica meio daquelas... É CPTM ainda, cara. É, sim. Então, eu tava... O que você foi fazer lá? Eu tava fazendo... Não, eu tava fazendo um casting que era lá perto. E aí, quando eu voltei, eu precisava descer em Pinheiros. Às 5h30 da tarde. Também conhecido como a melhor estação do planeta. Não. Conhecido como a realização do Júlio Verne. Cara, exato. Cara, quando eu precisei descer, eu juro que no vagão só tinha um filho da puta que precisava descer naquele vagão, que era eu. E aí eu olho pro lado de fora e tem assim a multidão querendo entrar, a muralha do Game of Thrones de pessoas assim. E eu tipo, respirei fundo. A porta abriu. Quando a porta abriu, gente, eu só tem uma pessoa e eu que sou eu e eu preciso sair. Eu sou na metade disso, eles já estavam me empurrando pra dentro. E eu, tipo, eu nadando naquele meio de pessoas. Contra a corrente. Não, por favor. Eu aprendi a acionar os cotovelos nessas horas. Sim, você aciona os cotovelos e vai. Então, mas aí tinha um idoso na minha frente que eu não podia agredir. Ah, porque eu te agredi idoso, cara? Porque eu não agredi. Porque a gente idoso. Liga muito. É só pra vontade, mas não, a gente não faz isso. Porque aí o que aconteceu? Um cara no fundo da maré se compadeceu da minha situação, esticou a mão pra me ajudar e eu segurei na mão dele e ele me puxou e foi maravilhoso. Não, não é porque eu acho que assim, que idosos tenham um problema nato em pegar transporte. É que eu acho que, por exemplo, O câncer da medicina é as pessoas quererem viver 200 anos, tá ligado? Porque não tem como a pessoa viver 200 anos. Ainda não. Ainda não, cara. Mano, 60 anos é uma idade que você tá bem. Porque mesmo se você viva corporalmente 200 anos, o seu psicológico vai ser uma merda. Porque você vai acumular tanta frustração. Se a gente aqui tem em média 20 anos e tem tanta frustração que a gente tá descobrindo. Imagina com 10 vezes mais idade. Imagina com 10 vezes mais idade. Velho, não dá. Eu, 60 anos pra mim é deadline, literalmente. Nossa. Caralho, 60. Eu não acho que. Não quero que minha avó morra, ela tem mais de 60, mas assim, eu espero viver no máximo 55 a 60 anos. Puta, não, eu quero morrer lá nos 70. Não quero viver tempo suficiente pra trabalhar. Eu quero completar 100, eu quero fazer, puta, mano, 100 anos vivo. Eu quero chegar no século 22. Eu quero chegar no século 22. Sabe, você quer ver coisas que em 100 anos? Vai, assiste o documentário. O documentário te mostra a mesma coisa. Se você tivesse vivido. Eu quero pra frente, cara. O passado não me interessa. Ah, meu, no passado. Imagina a gente ter 100 anos e estar vivo no século 22. Que massa. Cara, sensacional. Não. Gente, imagina as pessoas ficando tão felizes. Olha, eu vivi até o século 21. As pessoas discutindo terra plana. Cara, mano, tá aí, terraplanista é uma parada que irrita, cara. Que... Porque você nunca sabe quem é troll. Que é real. Exatamente. É verdade. Essa ambiguidade é. Ó, eu quero recomendar, tem um vídeo. É. Pode falar? Não sei. Pode, por favor. Tem um vídeo do. Cid patrocina nós. Ah, tem tá. Vídeo do Cid Cidoso no canal dele, pode ir lá procurar com o terraplanista. Um Mombaki? Sim. Eles falam sobre o terraplanismo. Nos primeiros 5 minutos eu achava que era zoeira. Quando passou os. Foi pra 7h30, eu falei, puta, será que os caras estão falando? Não, se pra que eles estão realmente. Eles estão realmente. Eles é tão absurdo. Começaram a detalhar tanta coisa. Não, o Cid, ele só tava. Sério, cara? Sério, não, na moral. Eu tava nítido o vídeo inteiro que o Cid ele tava tentando tirar com a cara do cara. E o cara, não porque mas, realmente não, tem mas, uma muralha e a cúpula. E a cúpula é indestrutível e tal. E aí ninguém pode ir lá porque a ONU não quer, cara. Exatamente. Porque se você for ver na bandeira da ONU, né, tem a terra tá plana. Tem a bandeira da terra plana. Por favor, se você for fazer Enem, tem uma questão dessa, não erra, tá? Por não favor. Erra. A terra é plana, acabou. Meu, não dá, velho. Não, não vem. Meu, você tem uma coisa que eu mergulho, que fala de terra plana e você já associa outras coisas, né? Tem uma coisa que eu mergulho na minha vida, é de nunca ter assistido um vídeo do Nando Moura. Porra, eu já assisti muito pra me irritar, cara. Eu assisti só pra me irritar. Não, cara. Aí eu comecei a assistir os memes dos vídeos do Nando Moura. Então, eu só assisti os memes. O Mickey Moura, mais engraçado. Mickey Moura? É, eles botam efeito na cara do Nando Moura, que ele fica com o cabeção e fala com uma voz fininha. Mas... Eu acho que o único vídeo positivo pra você ver é o vídeo que ele fala sobre encontrar o Leão e a Nilce e o Leão e Nilce fodem ele. Ah, sim. Nossa. Eu só assisti uma parte porque eu não assisti. Cara, esse assiste. Foi muito bom. Foi o melhor bom, vídeo que eu bom, vi, cara. Que incluía o Nando Moura. É uma surra. Uma surra intelectual de youtubers. É que e um cara que se acha youtuber. O que acontece? Músico. Ele quis jogar argumentos que ele encontrou puramente no livro, né? A história não, aí, politicamente correta do mundo. Essa é a enciclopédia mor dele. É tipo, eu detesto ele. Essa, então, mas assim, o que me incomoda é que, tipo, que exista público pra essas pessoas. Me incomoda muito. É verdade. É, pode ter público. Mano, isso é tem muito louco mesmo. Pra tudo, cara. Sim. Mas a gente, com a internet, a gente viu que existe muito mais. É, por exemplo, o Facebook é uma coisa que me irrita. Me irrita profundamente. Você não tem me irrita. Facebook, né? Eu tenho. Eu falei que eu sou uma contradição, hipocrisia ambulante. Mas me irrita muito porque eu sou hipócrita. E assim, eu detesto muito que você não é hipócrita. Não, eu detesto hipócrita, mas eu sou hipócrita. Todo mundo é hipócrita. Então você se odeia. Isso aqui é um exercício de autoconhecimento. Isso aqui, eu tô num divã, gente. Eu tô deitado nesse momento. Mas então, tipo, o Facebook me estressa muito nesse sentido. Ele dá voz pra muito idiota e muita gente que não é idiota se torna idiota. E a gente foi criado pelos nossos pais a vida inteira falando, não acredito no que a televisão diz. Aí depois a gente aí, pai, olha que eu vi no Facebook. Oh, caralho. Não, pode crer. Mano, eu cresci não, porque, minha vida toda. Acho porque o governo está dando vacina da febre amarela pra controlar a sua mente. Isso veio numa corrente de WhatsApp e é verdade. É, aí tem um, nossa, agora a Pabllo Vittar foi demais. Foi a lei. Ela vai fugir com Lula. Tem que colocar na nota de 50. Caralho. Aí você fala, mas gente, vocês me criaram pra não, ó, a TV, ó, isso que passa na TV é mentira, viu? Mas ó, o Facebook aqui, ó. Vocês viram essa dieta milagrosa, aquele pop-up nojento, que é obviamente um vírus. Gente, filho, olha só essa dieta aqui. Mãe, não! Nossa, quando... Tu tens que é preciso para amassar minha rata. Tanto é que normalmente, quando eu tô no Facebook, vem uma mensagem, aí, sei lá, a pessoa tem mais de 40 anos e nunca falou comigo, eu sei que é vírus. Eu sei que aí tá lá, attachment. Beleza, a pessoa se fudeu. Cara, eu não sei porque eu vivo numa cidade muito maluca chamada Taboão das Trevas. O Taboão é ótimo. O Taboão é ótimo. Sabe o que, né? Você foi pra lá? Não, eu tô mandando uma piada interna que você não reconheceu aqui, cara. Ainda bem. Desculpa. Eu reconheci que eu quero me matar. Tá bom. Ele queria se matar agora. Caraca. Pode ir pra você estudou lá também no Maximize, não é? Sim. Estudou no Maximize? Sim. Mas aqui em Mauá. Mas aí tinha intercâmbio. Sim. Mas você estudou na mesma época? Não, ele teve alguns professores parecidos. Ah, tá. Tive o Tony. Então, ó, continuando. Tá bom, tem muita gente estranha. É muito. Porque é uma cidade relativamente grande, tá? Não é um Guarulhos da vida, mas ele chega perto. E do nada tem gente que. Eles dão um bom dia, não é que nem em Curitiba que o pessoal vai, foda-se pra você. Eles dão um oi, não sei o quê. Se alguém do nada começa a falar com você, você tá andando, vai, tô indo pro shopping, o shopping tá bom. Você tá indo, ok, tá na. Aí você vai lá, atravessa a rua. Aí a pessoa, não, ali, onde fica o shopping? O shopping na cara dela, ela pergunta. Aham. Uhum. Não, é aqui, ó, não sei o quê. A pessoa com você até o shopping conversando. Por quê? Eu não sei. Isso se chama free talker. Não. Tem uma coisa que irrita, free talker. É lobismo, cara. Mas, ó, aqui em Santo André tem pessoas que são assim. Só que essas pessoas, na verdade, elas querem vender curso de inglês pra você. Que barulho. Oi, qual que era o seu? Aí você fala, é 5 horas. It's não, fine, então. Você já sabe inglês? Aí começa a falar. Cara, para, mano. É muito por injusto. Favor, para, cara. Ou quer vender curso de inglês? Isso só me lembra uma coisa muito pior. O quê? Gente que te para pra. Pra te dar uma revista, mas... Não! Nossa, era isso que eu ia falar! Era exatamente isso que eu ia falar! Eu vou criar uma cruzadinha de graça! Achou errado, Otávio? Eu vim pagar minha formatura! E eu sempre tô de fone, nossa. Eu não ouço a pessoa falar. Então ela estende a revista, eu pego a revista, eu saio andando e a pessoa segura mais forte. E eu sinto um puxão, sabe? Aí eu volto, aí eu falo, puta, ele vai vender a revista. Aí você fala, não, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem cartão, mas eu não tenho cartão. Mas eu não quero, seu filho da puta! Mas é pra minha formatura! Porque você pegou, só que é de graça. Alguém já falou isso? É de graça. Tipo, não, é nem que eu queria, que às vezes você pega um negócio novo e não quer. O argumento deles é que tipo, eles estão ganhando dinheiro na formatura. Alguém já deu o trabalho não de é assim se eles têm carteira. Como é que tá falando? Qual curso você tá fazendo? É, você tipo, eles falam que é pra formatura. Formatura de que curso? Mostra a carteira da faculdade. Cadê? Onde que é? Ninguém se deu o trabalho de questionar a veracidade dos fatos. Mas é o golpe, chama esse negócio, o golpe da revistinha. Com certeza não foi feito pela galera da Polícia Federal, porque a Polícia Federal ela é paga pra fazer nomes legais para operações. Por exemplo, Operação Carne Fraca investigou a Friboi. Mano, muito boa esse nome. Puta que pariu. Investigação Castelo de Areia, que tava investigando a Arena das Dunas. Lá do... Mano, Castelo de Areia? É, Castelo de Areia. É, eu tipo, lá do norte. Mano, é muito bom. O pessoal do Supremo Tribunal tem um marqueteiro bom? Não, a Polícia Federal, velho, é muito boa. Brasileiro é bom marqueteiro, não tem como, velho. E é legal que a pessoa da Polícia Federal não fez jornalismo e sabe dar... Ah, só, cara. Isso é verdade. Eu queria saber uma coisa. Voltando na parte do pessoal da faculdade, vocês se irritam quando a pessoa... Tá lá. Muitas coisas na faculdade me irritam, cara. Não. O pessoal que tá oferecendo alguma coisa, o pessoal do Greenpeace, por exemplo, fica lá na Paulista. Cara, eu teve um dia que eu cedi, falei, mano, tantas vezes, por que não ajudar o Greenpeace? Dá esse ponto por. Eu tenho que assistir o Greenpeace no meu pé. Cara, Bem, a gente no mesmo cursinho, então tipo, a gente né, passava por esse pessoal direto. O que me irritava é que assim, às vezes eu ia lá e aí eu. Não, beleza, hoje eu vou aqui ver se tá o cara, tal, às vezes ajudava, às vezes não, tal, depende do dia como que eu tô e tal. E aí quando eu ajudava, na semana seguinte, ou no dia seguinte, o mesmo cara vinha pedir pra mim de novo. Eu tenho E aí eu ficava tipo, mano. O truque é, eu cheguei pra eles e falei, então é que eu trabalho pro Greenpeace também. Aí eu falei, beleza. Finish. Ah, Então, bicho, caralho. O que acontece? Você counterou pra caralho o negócio. Você burlou o estelo. É melhor que a minha técnica, que era, tipo, eu sabia que eles estavam na porta do metrô quando eu chegava lá no Tiradentes. Aí eu sabia, eu via eles de longe, assim. Pegava o celular. Aí eu pegava o celular e fingia que tava falando com a minha mãe. Ou às vezes ligava pra minha mãe mesmo. Ah, alô, mãe, tudo bem? Até eu sair do range deles, assim. Não, ninguém parava. O que eu uso é diferente, eu agora uso com todos. É, no Greenpeace, foi a primeira vez que eu fiz. Quando, como eu já tava pagando isso aqui, tem uma pessoa, tem na Faria Lima e na Avenida Paulista. Sim. Eu fiz o na Faria Lima. Nesse mesmo dia que eu fiz o cadastro, sei o que, pra doar, eu subi pra Paulista pro cursinho. E tinha mais pessoas do Greenpeace lá. Eles têm essas áreas aí de gente rica da porra. Sim, sim. Não sei porquê. É que eles esperam ganhar dinheiro lá, né? É, então. Aí o pessoal me parou, aí nesse primeiro dia o cara tinha me dado um bottom no Greenpeace. E eu já deixei destacado. Vocês já levaram dinheiro meu hoje. É. Aí eu passei, cara, eu pensei, tô invisível, cara. Que da hora. Caralho. Aí beleza, foi no outro dia, eu tava sem esse bottom. Aí me pararam. Aí, tipo, na verdade não ia me parar. Aí eu assim, ah, espera aí, sabe quando eles dão aquela levantada de mão? Pensei, opa, esse cara vai aparecer, otário. Aí eu fiz, já ajudo. Ela, ok. E foi, continuou. Aí eu fiz isso com todo mundo. O pessoal do caralho. Ajuda Humanitária. Gente, é bom ajudar, é bom, mas eu sou pobre. Aí quando alguém vem e fala assim, ah, você quer. Não, já ajudo. Cara, já era. Você fica imune. Caralho, você é o juggernaut desse negócio. Eu trabalho lá na Paulista. E na Paulista, a Paulista é o âmbito de rico. Eu trabalho lá no mundo. Eu sou aquela pessoa que serve o chá pra quem mora lá. Ele trabalha na Paulista, estuda em Santo André e mora em Ribeirão Pires. Então, tipo, eu sou uma pessoa normal. Triste. Eu pego muito transporte público. Muito. Você tem muita vida. Você foi convidado. Muita gente. Aí, então, e lá na Paulista parece que é um antro dessas pessoas, né? Mas assim, uma coisa que me irritou na Paulista e que não me irrita nos lugares normais é mendigo. Eu super ajudo os mendigos, troco ideia com os mendigos. Tem um mendigo que até ajudou meu amigo quando ele deu PT. Uhum. Nossa senhora. Nossa, muito bom. É, aqui embaixo, perto da estação. O Marcelo! Grande Jesus que. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Marcelo entra aqui, bicho 18. Exato. Então, cara. Aí o Marcelo deu um PT num negocinho aqui. No rolezinho aqui. E aí, a gente tava indo pra estação com ele. Na verdade, eu não. Era a Maria e o Gustavo. E aí, de repente, ele, tipo, desmaiou lá. Na verdade, assim, foi muito bom porque ele desmaiou, pelo que me contaram. E ele, tipo, deitou no fretado. Porque o fretado abraço. Mas aí o fretado foi andar. Porque ele foi sair do ponto. Sim. E aí o Marcelo girou assim. Pera, ele desmaiou na encostado. Eu pensei que era dentro do fretado. Meu Deus. Nossa. E aí ele deu uma girada assim, mas aí o Gustavo pegou ele e fez não morrer. Aí os caras, os mendigos lá embaixo do viaduto, eles são muito legais, a gente sempre conversa com eles e tal. E aí eles deram água pro Marcelo, eles deram água deles, que eles tiveram que fazer sabe o que pra ter essa água. E deram, então beleza, eles ajudam. Agora, lá na Paulista. Eles mijaram, né? Filtraram na meia. É, mas tudo bem, mas deu certo. Mas é saudável mesmo. Aí, lá na Paulista já não. Tipo, lá na Paulista parece que os têm obrigação de ajudar. Porque eles têm essa concepção de que quem tá lá é rico. Exatamente. Não sabe o que tem lá pra servir chazinho. Sim. Aí você vai lá e tipo. Pra servir chazinho. Eu sirvo chazinho pra quem mora lá. Ah, na verdade não, eu trabalho com sangue, saliva e tumor. Olha, eu espero que você não sirva isso pra pessoas. Você trabalha onde? Você trabalha vendendo chazinho, basicamente, né? De matéria. Chá de feto. Não. Então, eu tive um feto esse dia. Mas... Eu já vi isso agora. Aí, tipo, você tem a obrigação de ajudar eles. E se você não ajuda, eles, tipo, eles meio que dão a entender do tipo, eu posso tirar de você ou você pode me dar. Você escolhe. Entendeu? Aí eu falo, mano, eu não tenho nada. E aí eu tenho que fazer essas estratégias de pegar o celular. Na verdade, eu não pego o celular, não, claro. Não, essa é uma estratégia meio burra nesse cara. Não, mas aí, tipo, é aquele estratégia de... Não, eu não tenho nada, ele tirou a fone china. Eu só saio correndo, tipo assim. E uma vez, aquela pessoa que nunca foi paulista e foi paulista em dia chuvoso pra trabalhar. Puta que pariu. De boas. Ai, porra. Aí eu tava lá no dia chuvoso. Esse acho que é um dos piores lugares de São Paulo pra você estar em chuva. Então. Não, porque não alaga. Não alaga, mas é um saco. Mas você vai entender porque é um dos piores lugares. Aí eu tava lá, voltando pra estação. E tava chovendo pra caramba, tava com guarda-chuva assim e tal. Aí eu vi que tinha... A calçada paulista é gigante. Uhum. Aí eu falei, tá, vou ficar... É, eu vi a calçada, a galera se aglomerando, tipo, do lado direito da calçada, perto dos toldos. Aí eu falei, ah, mas eu não ligo muito de tomar chuva, tô com um guarda-chuva. Vou mais perto da Avenida Paulista mesmo, da rua. Sim, sim, sim. Eu entendi porque as pessoas não ficam perto da Avenida. Ah, sim, sim. Cada carro que passa é uma montanha de água. Nossa, é uma onda de 3 anos. E parece que eles passam com vontade, é, cara. Eu falei, porque não tem como você passar sem vontade. Passam você sim. Vê aquela bosta, eles falam. Eles passam com vontade sim, porque meu pai faz isso. Sério? Ah, que filha da puta, cara. Assim, a gente é vivo. Meu pai evita quando tem gente. Mas teve uma vez que a gente tava indo pro Guarujá, por Santos, assim, tipo, a gente fez outro caminho. Agora a gente entendeu como. E aí, tava chovendo. É uma viagem que dura uma hora, demorou tipo 5 por conta da tempestade que teve. Claro. Foi uma merda. Se você é paulista e você tá indo pra praia, você tem que se fuder. Essa é a regra. Nossa, sim, com certeza. Você merece, você é um otário. Você... Tipo eu. Ainda mais. Aí tava chovendo pra cá. Tinha acabado de chover, o trânsito tinha acabado de liberar depois de 5 horas de trânsito. Aí a gente, meu pai passando com o carro e aí tinha um ciclista. Aí eu vi pro ciclista, não, aí eu vi a montanha de água do lado. Eu falei, não. Meu pai só passou a 100 por hora e veio uma tsunami no ciclista. Caralho. E, tipo, molhou ele inteiro, eu só abri a janela e tipo, eu fui obrigado a virar pra trás. Desculpa! Ah, mano, eu não vejo isso. Eu gritei, desculpa! Caralho, o cara isso só. É muito cena de filme. Eu só vi ele, tipo, uma cara não sei se eu sou cuzão ou não, mas eu só me escondo de Eu não sei se ele já tava derrotado, porque. Eu acho que ele já tava derrotado, porque tinha sido uma chuva tão terrível que ele tava pedalando com uma cara não, de morto. Mas mesmo assim, sim, cara, não, você não faz isso. Não, ele deveria estar com uma cara de morto, porque muitos carros já devem ter passado. Imagina. Ele falou, mais um. Filho da a bike dissolveu no caminho pra casa, de tanta água que levou. Não, ó, mas nessa parte de ficar na perto da quina, eu tenho uma técnica, cara. Só que você precisa de um guarda-chuva. É, se é só você colocar o guarda-chuva de lado, então, mas o meu guarda-chuva, ele é extremamente grande. Ele tá dentro da minha mochila, ele é extremamente grande. Ele não cabe, ele tá diagonal pra você saber. Eita. Ele é grande. Então quando você abre, você não inclina ele 90 graus, né? 45, assim, você... Pá, mano... Toda vez que vem, eu me agacho. Eu viro uma bola. Caraca, imagina essa cena. Essa cena no meio da Paulista. Tu. Mas assim, mas lá no Paulista a gente não ia funcionar. Porque você eu fiz isso muitas vezes. A água vem com uma pressão ali que você vai bater, seu guarda-chuva vai ser lançado. Não, então, mas. Sabe o que é da hora? O que é triste? É, tem pessoa que fica atrás de mim. Esse pessoal não espera que eu abaixe e se proteja, porque se espirra eles tudo. Acham que eu sou idiota que vou levar água. Mas normalmente não, eles estão usando o celular, não sei o quê. Nossa! Então, eu já vi muito o celular quebrar na hora. Ah, não, cara, mas aí é. Aí é um ato de má fé, cara. Vocês falaram de praia. Eu morei na praia por alguns anos. Eu morei na praia grande. E nossa, assim, eu era criança, Long Beach. Mas, meu. Morei em Sério? Sério? Essa é a minha primeira vez que eu vi essa piada. Você sabe que você tá em San Andreas aqui, né? San Andreas. E você sabe que Ilha Comprida é Long Island. Long Island. Sim. Então eu morei na Long Beach. E olha só que legal. O nome do bairro que eu morava era Ocean, só que é Ocean. Oh, claro, claro. Okay. Você aí na frente dessa cidade. Você tinha um amigo 11... chamado Frank ou não? Não, eu morava 11 pessoas. Você morava 11 pessoas. Ocean's Eleven. Não. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, vai. Então, tipo, eu morava assim, realmente de frente pro mar. Então, tipo, eu atravessava a rua da minha casa e eu estava na praia. Uhum. Aí vem a bendita temporada. Mano, aquele lugar não tem. Não existe pão na padaria, não existe água pra você beber, não existe água. Mano, agora eu já também. Imagina pra quem mora ali, e eu morei ali. Eu tinha uma vizinha que ela ficava assim. Esses bandos de pobre, filho da puta, que nunca viu água na vida! Ela ficava gritando na janela dela, assim, pro mundo. Cara, vocês faziam estoque de comida? A gente fazia antes da temporada. Mas na verdade, aí chegou uns anos que a gente fazia o ciclo reverso. Tipo, as pessoas desciam e a gente subia pra passar o feriadão. Eu vou passar o feriadão na Paulista. Nossa, em Mauá. Era porque eu vinha na casa da minha bisavó. Então a gente saía de lá e ia pra todo mundo. Mas Mauá ia ficar uma cidade fantasma no feriadão. Nossa. Fica. Mas lá onde minha bisavó mora é um lugar meio assim, digamos, bem populoso de Mauá e que tem bastante gente e bastante armas. É um, dois, três ou quatro? Não, não é. Que eu dando morro? É no Itá Parque. Lá é tipo, é meio assim, bah. Tenso. É, bah. Uhum. Mas é mó legal passando novo lá, tipo, porque os caras, que eles não gastem dinheiro com droga, na verdade, o dinheiro da droga, no final, vira fogos. Caralho, é lavagem de fogo, dinheiro. É fogo, Zete. Mas é, então, é gente queimando em pneu ou é fogos mesmo? Aí. Você não, né? Você queima o pneu, mas é pipoco. Pipoco, bicho. É, você queima uma pessoa no pneu, ela simplesmente pula. Aí o que? Não é vermelho, é carmesim. É vermelho. Sangue. Mas aí, tipo, mano, e agora eu evito sempre passar o ano novo, tipo, na praia, assim, porque eu considero as pessoas. Você pode morrer. Eu queria. Não, porque eu mereço morrer. Gente, sério, quem passa o ano novo na praia merece morrer. Desculpa. Então, vocês estão acabando com a vida de muita gente. Não, que é verdade. Eu detesto praia. Mano, eu tenho um apartamento no Guarujá e os meus pais, a gente tem a política de é feriado, a gente não viaja. Nem fudendo. Primeiro porque fica um trânsito absurdo. Segundo porque a praia fica tão lotada que a areia vira um grande cinzeiro e lixo de canudo de caipirinha. Sem contar que tem uma família que veio lá do interior de Minas Gerais, que fica com uma tenda com 12 pessoas e uma caixa de som tocando sertanejo universitário no talo do teu lado, você querendo só fazer um castelinho de areia. Vagabundo, aí a criança vai lá e chuta a porta do seu castelinho, você vai lá, chuta a criança, você é processado. Né? Eu adoro esse meme do jogo de cultura. É isso aí. Caralho, eu fico muito puto no você praia, querendo ouvir um axézinho que tá tocando no quiosque, mas tá competindo com essa caixa com de som da família. Além da areia entrar no seu sucrilho todo, você não consegue comer uma caralha de qualquer merda sem areia. Eu já chupei manga na praia. Puta, eu que fui pra praia, levei manga. Mano, você pediu pra se fuder. Tava com areia no final? No final. No início, no final. Tá vendo? Eu sou raio. Aí areia, você vai. Mas eu tava chupando manga dentro da sacola de plástico, tá ligado? Pra ele colocar o máximo. Eu fico pensando, porque tem um pessoal que gosta de levar frango frito com farofa. Puta, verdade. Puta, tem. Os caras levam um muito legal. Será que eles, quando estão comendo, entra areia e eles confundem? Mas se bem que assim... Mas farofa, areia. Na verdade, é a mesma coisa, é a mesma não, cor. Não, mano, mas quando você morde, a textura da areia é inconfundível. Mas você é pobre. Você tá com fome, você vai comer de qualquer cara, jeito. Vira massa. A quantidade de comida que eu levei pra praia da última vez que eu fui, foi escroto. Eu não levo comida. Tinha torta de frango, tinha sanduíche, tinha suco, tinha vinho, tinha espumante, tinha vinho. Aí você abriu um self-service no meio da praia. Sim, sim, a gente abriu um self-service e fez um pequeno negócio lá, grandes empresas. Três pequenos negócios. Pera. É o contrário. É isso daí, as empreiteiras. Grandes empreiteiras. Pode pá, verdade. Engenheiros. Engenheiros, nossa. Nossa! Então, oi, gente, a UFBC. Engenheiro chique. A UFBC me deu engenheirofobia. Por quê? Porque na licenciatura, engenheiros geralmente acabam pegando essas disciplinas, porque a UFBC é uma situação maravilhosa em relação a créditos, principalmente da gestão. Mas os engenheiros da gestão nem são tanto meu problema. Meu problema é os engenheiros das matérias mais duras, assim, tipo IAR, tipo, sei lá, IAR. Mentira, não. IAR também, que é bem, bem rígido, assim. Porque eles vão na aula da licenciatura e, tipo, sério, ou eles fazem duas coisas que me irritam. Ou eles falam bosta, ou eles ficam quietos. Essas duas. Vocês existem, cara. É bilíngue, fala português e várias bostas. É porque, tipo, eles estão lá e na UFBC, a gente meio. Quando a gente tá numa disciplina, a gente tem que entender que a gente roubou vaga de alguém. Porque alguém tentou. Sim, não, aqui na UFBC, assim, se você entrou na vida de disciplina, alguém saiu. Alguém saiu. Então, tipo, ele pode ter tirado o lugar de alguém que ia estar na disciplina contribuindo pro debate. Porque disciplinas da licenciatura são construídas através de um debate. Uhum. Então você lê os textos e você constrói os debates e é ali que se constrói a disciplina. E aí o engenheiro, ele tá acostumado com o quê? Com a aula de FUV, que é derivada, integra, enfim. Não é assim. E aí ele fica quieto. Aí quando ele fica quieto, ele tá roubando o lugar de alguém que poderia contribuir pro debate. E quando ele fala, ele simplesmente destrói o debate no meio. Tipo, a gente tava discutindo lá, porque educação, né? O que a escola tem que tomar de responsabilidade, sei lá o quê. Bolsomito! Aí, não, comunista! Aí a gente tava chegando a uma conclusão mó legal, sim. Mas era tipo, numa sala de 30 alunos, eram tipo 6, 7, 8 debatendo. Porque o resto era tudo engenheiro, e era o mesmo. Aí de repente a gente tava lá, porque educação tem que pegar o cara, contextualizar ele no ambiente, blá blá. E de repente ele, eu não acho que a escola tem. Um cara do nada. Eu não acho que a escola tem obrigação de formar cidadãos. Aí eu falei, beleza. Eu falei, gente, eu vou embora. Ele simplesmente quer levar debate no meio, assim. Vai pra puta. Aí eu que falei, te meu parei. Deus, ele não leu o texto, ele não viu nada. Tipo, eu simplesmente vou embora. Chega. Cara, no. Que porra tem, rola muito aqui, cara. Isso rola muito. Rola cara, isso tá me lembrando no meu trabalho. Eu trabalho. Não sei se pode falar onde eu trabalho. Pode. Não, o problema não é aqui, o problema é onde eu trabalho. Que bom ouvir. Não, fala e a gente bipa. A gente bipa. Não, você é melhor, eu vou. É um lugar muito da hora. Ele trabalha no pi. É essa a intenção, mas é um trabalho onde cuida da saúde. É um povo. O que, cara? Caruaru. Ah, tá. Ah, eu pensei que ele tava no problema. É, então. É um povo que cuida da saúde, de sobrenome que usa kebab, uma coisa assim, judeu, né? Ah, sempre, sempre. É, todo mundo já trabalhou pra algum judeu. Sua vez está chegando, Felipe. O quê? Sua vez está chegando. Droga. O nome é de um cara famoso aí que descobriu várias coisas aí, um EMC ao quadrado, alguma coisa assim, né? Ah, entendeu? Tá. É esse hospital aí. Aí o que acontece? É. Lá tem muita gente rica, né? É, bem... É destinado a pessoas... É no hospital... Aldo Alberto... Aldo Alberto... Aistênio. Aistênio, alguma coisa assim. Eustáquio. Aldo Alberto e Eustáquio. Muito bem. Então, no Aldo Alberto Eustáquio... processado pelo hospital Aldo Alberto e Eustáquio. Ou a gente funda isso, ou a gente é processado. Um dos dois. Então, bem, você é biólogo, né? Quase médico. Claro. É igual. Tá de perto. Só te falar, um adendo. A biologia tá cheio de médico frustrado. Tipo, de pessoas tentaram medicina e não conseguiu. Aí vai pra biologia. Cara, mas biólogo, o que é um médico se não um biólogo muito motivado? Médico é o biólogo especializado. Exato, é um biólogo com muita motivação. Um biólogo muito motivado, médico muito motivado. Os dois artérios. É, os dois. Vai lá. Então, continuando. Nesse hospital, tem muita gente que se acha muito. E eu trabalho na parte administrativa, eu compro materiais de laboratório, fazer exame, pesquisa, esse caralho todo. Você fala o que a galera vai fazer ou deixar de fazer? Não, eu compro coisa porque eles me mandam. Diferente. Tá, entendi. Ele simplesmente, cara, compra um negócio pra mim. Exatamente, mas é mais laboratório. Uhum. Aí eu sou obrigado a conhecer os médicos. Os médicos, por si só... Já são meio chato andando de estetoscópio na rua, de jaleco. Mano, em isso, qualquer lugar. Isso dá nojo. Mano, eu vi uma filha da puta, porque assim, eu moro lá na Santa Cecília, que é do lado da Santa Casa. Isso. Então, assim, o que eu vejo de, assim, de pessoas, infrações biológicas, de biossegurança. Mano, você tá levando roupa de rua pra porra do consultório. Aí eu desço no metrô um dia, filha da puta tá de estetoscópio e jaleco dentro da estação de metrô. Sim, mano, que coisa horrível isso. Mas é que lá tem ar-condicionado bem frio. Não, cara, não. Se eu espirro dentro do metrô, todo mundo fica gripado, cara. Vai, a velocidade não média pode. Quadrática de propagação do vírus é... Só fazendo fetérmino. Tô, cara. Pois é. Vai lá, cara, continua. Esse médico é uma coisa muito engraçada. Ele tem autoestima muito alta, cara. É uma coisa de louco, porque no aplicativo chamado Tinder, paga nós. Não é Tinder, é Faísca. Faísca paga nós. Faísca. O que acontece? Os médicos, o médico tira foto de jaleca, tira foto de tudo que ele tem de médico, ó. Seu futuro mestre, isso aqui. Olha a minha coquinha de médico. Uma coisa mais maravilhosa. O cara tá no primeiro semestre de medicina. Alguém tem que parar o estudante de medicina. Alguém tem que tirar esses caras do Facebook, cara. Olha que tumor legal que eu tirei aqui, gente. É pior que advogado, que tipo, tá no segundo semestre de direito. Segundo semestre de direito, cara, já me chamou de doutor. Sim, então. É uma coisa maior que eu já vou contar essa parte aqui no hospital. Você tem de tudo. Tem o jurídico, tem todo tipo de filho da puta. Nossa, os médicos discutindo com o advogado, quem é doutor e quem não é. Nossa, é uma maravilha, porque eu cuido de contrato, de serviço, de laboratório. Você tem três coisas que tem que fazer. O fornecedor tem que assinar o contrato, o compras tem que verificar e assinar o contrato, e a área técnica também tem que assinar o contrato. A área técnica tem os pesquisadores, médicos, cara quatro. Quando o médico fala que tem que ser esse cara porque ele quer, não importa a variável de preço, se é bom ou não, o médico quer, ele consegue. O médico é Deus no Alberto. Não, ele é Deus em qualquer lugar. Não, ele é Deus ali. Cara, você não sabe. Se ele fala assim, essa porra cria luz agora, pá, cria. Não importa. Aí o advogado, o sênior, o pica grossa. Sei. Ele fala assim, não pode, porque você tá com uma coisa aqui no contrato que não pode, vai foder a gente, não sei o quê. Qualquer coisinha pode foder. Aí o médico fala, eu não quero saber, eu quero agora. O advogado fala pro... Já fala assim, foda-se, eu que mando essa porra. Não, choque de ego, deve ser uma coisa maravilhosa. É uma coisa maluca. É tipo, é claro que eu só vejo por e-mail. Eu mando meme por e-mail também, não tem problema. Mas aí eu vejo que eu não me... Você manda meme por e-mail? Eu mando meme por e-mail. O meu médico... O meu médico... O meu médico... Vocês têm como um médico pra cada funcionário lá? Não, a gente não é atendido lá dentro. É, mas... Olha só o nível tá. De... Mas acho que nem hospital faz isso. O quê? Né? Na verdade, faz básico. Alguns. É... Devia, né? Tem uns... É, que não... Como é o nome seria do... básico da deficiência? Não, gente, o próprio tipo, hospital atendia seus funcionários? Então, atende, mas... só que sabe, ficou, tipo, na favela? Então, ainda tem nem esse nível. Mas assim, é igual, tipo, o Santander ele paga um convênio do Bradesco para os funcionários. Que? Ficou o plot twist. A Maria Tereza tá fazendo que não ali, ó. É do Bradesco. Cara, fica aí com o questionamento. Quem tá trabalhando no Santander, por favor. Não é do Bradesco. Não, mas fala de que banco que é. O quê? O convênio que o Santander usa? O Santander usa. Não sabe, porque eu sei que é de um banco. Não sei, mas é algum terceirizado. Se não for do Santander, tá errado. Não é dele. Tá errado. Pronto, já tá errado. Então, continuando. Aí tem esse esquema, não sei se vocês curtem ou não, mas eu não chamo o médico de doutor. Eu não chamo, porque... Ai, olha, sim, eu trabalho com médicos e eu chamo eles de doutor, porque eu tenho amor ao meu emprego. Sim. Eu trabalho, eu não trabalho com médicos. Mesmo, que eu trabalho em outro prédio, não no próprio hospital. É que, assim, mas tem regras de vida fundamentais. Eu chego no escritório e eu falo, esse cara, ele pode me mandar pra UTI sem eu precisar, ou ele pode me dar um remédio suave e eu chegar em casa e ficar bom. Regras então, fundamentais. Doutor, meu parceiro, não, meu camarada. É uma exceção, é uma exceção. Regras fundamentais é, você não grita com quem traz a sua comida. Exatamente. Não, você tem que tratar a pessoa como que traz sua comida como um médico. E como um médico. É. Você, se você tem um médico que tá acima de você hierarquicamente, ou está com a mão dentro do seu intestino. Exato. São momentos que não, você... Não, mas calma. Não, o médico não vai estar com a mão dentro do seu intestino que você acordar. Uma cirurgia super invasiva. Uma cirurgia gástrica lá, você tomou só anestesia local, o médico tá na mão do seu intestino e você fala, doutor, é só quem tem doutorado. Eu acho que essa é uma das minhas metas. 5 segundos antes de bater anestesia, doutor, só que ele é doutorado. Ele pega seu intestino e lambe assim, tá ligado? Ele pega seu intestino, joga no chão e põe de volta. Ele começa a pular corda. Ele bota o intestino pra voltar pro estômago. Então, mano, não dá. Cara, eu sou amigo da minha. Tipo, mano, que filha da puta, né? Vamos colocar uma vez, o que tem aqui, ó? Sífilis, HIV. É, não, tem coisa que você não pode fazer. Chama o cara que tá lá na porta. Você não quer esfregar o pau dele aqui, né? Fazer o pau aqui, não? Chama o negão. Não, eu acho que eu trato melhor os garçons do que eu trato os médicos. Porque muito médico é médico que é nada humano, sabe? Ele nem olha na sua cara na consulta. Assina uns 3 antibióticos, eu vou pra casa, volto daqui uma semana. Ele não olhou, não sabe teu nome. E cara, o garçom, mano, eu tenho o poder de te fuder. E só se você for muito legal. Não, o garçom. Mas o garçom. O garçom tem poder de te levar pro médico. Ele não pode fazer o garçom acabando com a vida de um primo meu. Como assim, vai isso? Ele simplesmente pegou, assim, o meu primo, ele tinha. Era um salãozinho que tinha várias pessoas conhecidas. Só que, tipo, eram conhecidos que a gente não conversava. Eram conhecidos que, assim, a gente é da empresa ou é de algum lugar e assim, tal. Aí, o meu primo, sei lá, ele tava bêbado, ele brigou com o garçom e tal. Meu Deus. O garçom, ele falou, eu vou falar com algum amigo seu que tá aqui. Que parece que esse garçom já sabia que alguém da outra mesa conhecia meu primo. Aí, ele cutucou e apontou pro meu primo. E era o chefe do meu primo. Não. E meu primo tava muito doido. Tipo assim, ele não saiu pro hospital. Ele também saiu pra rua, inclusive. Né? Caralho. Não. Ó, falando da Dario de. Ele não queria fuder desse jeito, mas ele conseguiu fuder desse jeito. Conseguiu. Vai lá, Júlio. O garçom é poderoso aqui. Dario de trabalho, todo mundo ali é cachaceiro. É todo mundo. Cara, o chefe do meu chefe vai com nós no bar. Médico então, porra? Não, os meus chefes não são médicos, são gestores, né? Dória da vida. Eu não sou médico, eu sou gestor. Eu não sou médico, eu sou Dória. Dória virou uma classificação. Ó, eu sou político, eu sou Dória. O pessoal é da hora pra caralho, mano. A gente tava no bar ontem, cara. A gente tava no bar ontem. Porra, no bar ontem. O pessoal é da hora. E garçom, eu trato sempre bem porque nunca fui tratado mal por ele. Abraço, Coffee Corner, tá? É um lugar muito da hora, um barzinho muito da hora. Qualquer dia eu levo vocês, eu pago a breja. Ô louco aí, porra. A gente vai agora. Acabou o podcast, galera. É muito bom. O litrão é 10 conto. Ali na Paulista. Eu tô te devendo. 10 conto é o custo. Litrão 10 conto na Paulista. Mais barato, só que são. Caralho, mano. Vocês... Não, tem um mais barato. O litrão não é 10 conto aqui, é 3 faculdade. É 11. 11 pra aluno e 12 pra não aluno. Pô, você tem que ir lá na Jaúca. Caralho, isso você tem que me, você tem que mostrar. Não, vamos que eu pago as primeiras duas rodadas. Não bate na mesa, filha da puta. Não, você pega nesse, aquele não pega mais a batida. Oi? Aquele, esse aqui pega a batida, esse aquele não. Pega sim, cara, eu tô ouvindo. Você tá ouvindo? Não é que nem quando ele tá apoiado na mesa, você dá um tapão. Ah, sim, é, sim. É, você sim, é um sim, cuzão sim, que fica com o dedo batendo na mesa. Ó, eu queria falar. Quem vai editar esse é você, ô Felipe. Olha, eu queria falar uma coisa que me irrita no Felipe. Okay. De, há uns dois anos atrás, que a gente estudava junto. Esse filho da puta, ele foi pro meu cursinho porque eu falei pra ele. Exato. O meu cursinho, como se fosse dono. Então. Alô, alô. É. Aí, ok. Doutor. E a gente sentava na frente. Ele chegava no horário acima do meu, ou seja, antes. E quando eu sentava, ia pra lá pra mesa, tudo bem, não sei o que, a gente estudava, ok. Não, e esse desgraçado. Quando o professor tava estreando a lousa e tava pensando na porra da questão, ele começava a bater o dedo. Toda hora na mesa. Ele tava fazendo isso. Aumento a SMR. Esse desgraçado, ele me tirava o sério. Eu falo na questão. Eu tenho essa ele faz isso. Eu te odeio também. Muito por isso. Eu te amo, eu te odeio. Eu também. Vai tomar no cu. Ele já te molhou com uma garrafa d'água rindo? Acho que já. Não, você não. Ele já jogou joguinho. Eu acho que sim, porque a gente tem um passado não. Muito obscuro chamado Ibirapuera, que é um passado muito obscuro. Aconteceu de tudo. Existem coisas que a gente não pode falar aqui, porque se o Felipe reprovação. Tiver um filho, foi de lá que ele veio. É que tem pessoas que jogam LOL na sala de aula. Mano, e o pior, você empolga? Mano, teve um moleque na minha sala, velho, que ele tava jogando LOL. Aí, Rola, tipo, né? Todo mundo reparou mas que ele tava jogando LOL. Era bonito, não era? Era pra caralho. Aí, tipo, todo mundo reparou que ele tava jogando LOL, assim, sabe? Mas, tipo, tá, ele não tá atrapalhando. Só que tem uma hora que o professor, ele foi olhar pra trás, ele, tipo, levantou o braço. Victor! Parecia que ele tinha matado alguém, sabe? E ele tinha. Mas ele tinha. Né? Eu só sei disso por informações de terceiros. É. E aí, o que acontece? E aí, ele, beleza, voltou normal, continuou jogando lá e tal. Só que ele começou a ter um ataque de riso, cara. E aí o professor foi subir até a cadeira perto dele pra ver o que estava acontecendo. Ele só deu um alt-tab. Não, ele deu um alt-tab. Desculpa, por favor. Ele deu um alt-tab, só que não tinha nada. Não tinha nada. No olha só, esse desktop, que lá. Porque imagina se ele estivesse numa página de pornô, cara. Então, viu? Só por engraçado dia, que eu perdi. Mas se tivesse ligado muito. Que pornô engraçado, né? Ia ser muito engraçado. Pô, até muito engraçado chamar se for aquele pornô com a pessoa com a fantasia de tiranossauro rex. Pior que eu vou precisar aquilo lá. É sobrenatural. Esse é show. Ah, caralho. Porra, aí sim, cara. Chegou a comida. Muito bom. O Arthur sempre que chega aqui é surpreendente no podcast. É, então, cara, o que tem aí? Eu mostro como você imagina que polvilho. E faz barulho, né? Polvilho, porra. Cara, comida, era mais fácil ser... Melhor que isso, só bolacha de cristal. Só isopor mesmo. Próxima vez que vocês me chamarem, eu vou trazer comida de verdade. Torta de frango, baião a dois, baião a dois, feijoada. Mais um negócio. Traz a caixa de som com sertanejo também. A família junto. A gente tá na praia. Eu vou pegar aqui. Eu gostaria de falar uma coisa assim. De hospital, pronto-socorro me irrita. E me irrita muito, cara. Sabe o que te irrita no hospital? Pronto-socorro, cara. Ah, pronto-socorro. Pronto-socorro é uma coisa. Você fala do particular? Não, pronto-socorro. Qualquer um. O público tem umas peculiaridades que é só dele. Só ele pode proporcionar certos momentos. Agora, o particular é sempre a mesma coisa. Mas assim, qual que é o princípio que você vai no pronto-socorro? Eu estou pronto. Pronto-socorro. É assim, eu normalmente... Ser socorrido prontamente. Exatamente. Começa por aí. Obrigado, português. Você não planeja gastar duas horas e meia do seu dia... Você não planeja gastar 2 horas e meia do seu dia naquele lugar, mas você sempre acaba gastando. Aí, não, até aí tudo bem, você já aceitou que você se fudeu. Eu já tô doente, eu já me fudi. Então vou até lá. Aí, beleza. Quando você vai no pronto-socorro, existe não só você de doente ali. Existem N outras pessoas doentes. É o ambiente mais insalubre. Eu diria N filhos da puta doentes. Que não sabem como... Pessoas, seres humanos. Seres humanos. Porque assim, eu sentei sozinho, eu sempre no pronto-socorro, eu olho pra onde tem menos densidade de pessoas possível e sento, né? E aí você é o cara que se isola. Mano, às vezes contágio... Olha, eu vou falar uma coisa que me incomoda nesse tipo de gente. Não, mas... Eu às vezes nem sinto estar ao centro, porque vai que tem sífilis naquele ponto. Gente, pão. Ó, imagina você querendo lá ir pro transporte público, geralmente tá eu e a Maria. Aí a gente tá indo lá, a gente pega o trem junto. Aí a gente quer sentar o quê? Badudinhos. Não, porque é pra conversar. Porque eu não vou se conversar com ela lá do outro lado. Tem, não. Quer dizer, pra evitar o incômodo de outras pessoas. Mas aí você vê que as pessoas naqueles bancos de duplinha no metrô, senta uma em um, outro na outra, outro na outra, outro, e ninguém senta do lado do outro, e aí você quer achar um lugar de duplinha e não acha. Não, mas é verdade. Mas veja a minha situação. Eu estou querendo evitar contágio. Eu estou eu já tô doente. Eu não quero ficar mais fodido. Entendeu? Esse é meu objetivo. Mas o. E aí... Temer, 60 anos no máximo. Calma. Não, mas calma, calma. No, 60 você... anos, mas por favor, sem gonorreia, sei lá. É, não, se bem que se eu pegar gonorreia no pronto-socorro. Amigos, eles não dão. O que você tá fazendo? Não, mas enfim. Tudo é questão de custo-benefício, se valeu a pena. Vai, continua. Não, aí eu aceito lá, só gente boa. Tô esperando ser chamado, os 40 minutos lá pra ser chamado. Isso foi quando eu tava achando que eu tava com tuberculose. Né? Caralho! Tão jovem assim? É, 60 anos, cara. 60 anos, cara. Mas então. Mário de Andrade, aí senta, o cara do meu lado. Aí eu já dou aquela bondadinha pro lado, assim, né? Que é pra aumentar um pouquinho da zona de conforto aqui e tal. O cara, ele espirra. Ele espirra onde? Na sua colo. Cara. O cara, ele vira e faz assim. Ele, é que né, não dá pra ilustrar no podcast, mas ele vira e pra mim espirra, exatamente, em cima de mim. Eu virei pra ele e olhei pra ele com uma cara de... Mano, amigo, você fez isso? Aquela baba escorrendo do seu rosto. E o tá de brinquedo eu te vi, cara. Baba do alien. Mano, eu quis muito dar uma soltar a porrada ali, entendeu? No pronto-socorro. Mas ele era velho ou ele era novo? Cara, eu não lembro. Eu só lembro do que ele era velho, porque você tem coisa contra velho, que eu sei. Não, mas não é que eu tenho coisa contra velho. É que eles podem fazer certos tipos de coisa que eu não posso. E isso me irrita, entendeu? Mas aí, beleza. Aí eu já fui agredido ali. Fiquei estreado, de fato, na semana seguinte, né? Normal. Só que assim, o pronto-socorro, ele parece que é um lugar muito feito pra te fuder, cara. Porque... Ah, beleza, você tá na recepção. Ah, agora é pra você ir no... você tem que falar com o médico X em tal andar, subir 3 lances, matar 2 dragões e beleza, X chegou lá. Aí quando você chega lá, ele fala, ah não, você tá no lugar errado, cara. Não, é do outro lado do bloco. É, e beleza. Se não, aí, caralho, até aí tudo bem. Tá um grande da porra. Só que teve um dia que foi bem, bem louco no pronto-socorro. Foi o dia que o caos aconteceu, cara. Eu tava com a amidalite, eu tava lá, tipo, esperando, né, o médico chamar, receitar o antibiótico, voltar pra casa, tal, coisa normal. Aí eu só quero do hospital público perto de casa, tava lá, né, SUS. Aí eu já gastei 3 horas, eu levei até o Game of Thrones pra ali, cara. Aí eu fiquei lá sentado, e aí eu olho pro chão, eu vejo um chinelo andando. Eu, calma. Um chinelo andando? Sozinho? Calma, é uma assombração, pô. Então, chinelos não andam, né? Normalmente não. Então, normalmente meu nível de então, doença. Até onde eu sei? Aí eu fui ver de novo. É uma barata, cara. É do tamanho do chinelo. Caralho! Era uma ratazana. Cara, aí a barata era um passa. Cara, a barata passa assim. Aí eu, mano, moral, isso não deveria estar aqui. Ela passa dando um tchau. Então, ela quase encarou e falou, o que você tá fazendo aqui? Vem pra consulta. Quando eu entrei, eu fiquei com medo da barata me atender, cara. Porra, mas enfim. Você é baratinha. É, o doutor barata, cara. Mas então, aí beleza, eu passo uma barata, ok, tudo bem, não vou, né? Vou ficar não de vou boa. Entrar, eu teria entrado em pânico, eu já teria trocado de socorro. E, não, mas aí eu vejo e passa outra. Eu recolhi o pé, assim, no banco e fiquei. Eu vou morrer, não serviu nada. Eu vou morrer. Exato, eu vou falar, eu não vou gritar, não vou ficar, eu vou ficar de boa, eu vou deixar o caos acontecer aqui. E aí a velha gritou, e aí veio o pessoal da segurança. Eu quero café! Eu barato aqui, que porra de pronto-socorro é esse e tal? E eu adoro aquela risada nervosa, sabe? De boa. Me tira daqui! Cara, mobilizou mais um segurança e 2 pessoas na recepção para matar a barata. Caralho, uma coisa, última coisa pra falar sobre médicos. Eu trabalho num laboratório de análise genética, então a gente recebe muita amostra de fora do país, fora do estado, fora do país. Isso também. Normal. E aí, tipo, ok, porque a gente, o diferencial da empresa é esse, você pode colher a amostra na puta que pariu, mandar pra lá que a gente analisa de boas. E aí, a gente precisa do quê? De um pedido médico. Falando, olha, eu quero que vocês analisem isso. Sim. Aí no laboratório de genética, me chega, não um, mas 3 pedidos médicos do mesmo médico, falando assim, solicito análise genética, ponto final, carimbo do médico e assinatura. Beijos, abraços, te vira. Meu amigo, é você chegar, tipo, num restaurante e falar, eu quero comida. Eu quero um pratão aí. Meu, passo pra se seu pai é médico, se você conhece médico, se você é médico, usa os 9 anos de formação pra aprender a escrever, pelo menos pedindo médico. Não, pra aprender a escrever. Meu, eu recebi um nome de um paciente. Todo curso de medicina tem que vir com curso de caligrafia embutido. Por favor, gente. Por favor. Por favor, por favor. Eu não aguento mais. O negócio... Vocês podem anexar imagens no... No podcast? Não, aqui no aplicativo do Jovem Nerd. Não, cara. A gente posta no dia que for postar. A gente pode postar aqui, mano. Eu vou fazer o rabisco que ele fez. O nome do paciente era blá blá blá Silveira no final. Silveira. Ele colocou um S, que era reconhecível, mas de bem um feio. Rabisco. E aí ele colocou, tipo, um traço pro alto e um traço reto. Isso era Silveira. Eu consegui achar o nome dele, do paciente, porque eu descobri o CPF dele e a data de nascimento, joguei no site da Receita Federal. Pera, não, como que era de novo? Era um S? Era um S, um traço. Era a única coisa em um S, um traço pra cima e um traço reto. Que filha da puta, mano! Isso não era assinatura do paciente, isso era um médico escrevendo o nome do paciente. Imagina, por extenso. Então, mas eu não sei o que acontece. Não, o farmacêutico, ele olha. Ele sabe. Ele é um gênio. O farmacêutico, eles deviam ir pro Egito. O gênio. Eu acho que tem um. Sabe aquele sacada pra medicina? Sacada pra farmácia? É sim. Farmacêuticos resolveriam. Mano, eles estão querendo que cientista da computação resolva a cicada? Farmacêuticos resolvem assim. A pedra de Rosetta, eles nem, ó, como se fosse nada. Eu falo, isso aí é 3 mg de tal coisa, porra. Caralho. Mas como você não viu isso? Mas na verdade, eu acho, tem uma teoria de que farmacêuticos, na verdade, eles falam com segurança, mas eles não estão entendendo nada. É uma loteria de remédios. Você tem a sorte de pegar um que você precisa. Então, mas... Tanto que até o farmacêutico, ele te pergunta, mas você tá com dor aonde? Eu acho. Ele já vai ficar. Ah, tá com dor no estômago? Então, omeprazol, tal. Cara, ele tem que Eu tenho uma teoria que um dia eu quero testar, que é o seguinte: quando eu começar a sentir sintomas, eu vou direto na farmácia. Na farmácia. Porque eu assim, já fiz isso, cara. Ele acerta. Ele acerta. Porque por que eu vou no pronto-socorro? Exatamente. Que eu vou no hospital? Pra você ficar pra ver barata também de chinelo. Pra ver barata, pra ver. Pra você ver médico que fuma, médico gordo. Nossa, médico que fuma, médico gordo. Quando você chega na sala do médico, tá com puta cheiro de cigarro. Filha da puta. Muito bom, nossa, muito bom. Dentista com dente amarelo, sem não, dente. Não, esse dentista eu nunca peguei não, cara. Eu nunca vi, mas acontece, mano. Gente, não, nunca vi e acontece. Como assim, cara? Não dá pra saber. Você tem relatos, cara? Mas você tem que estar lá. Pessoas já me contaram. Acho que é que nem a terra plana, cara. Você só vai acreditar quando você vê. Quando você vê. Mas você vê. Gente, eu vou pegar uma régua. Vou pegar uma régua ali. Você vai ver que a terra é plana. Ciência não é texto, né? Na base do teste, na base do empirismo. Você acha que o planeta é plano, cara? Se a terra fosse curva, o tênis seria curvo também. Otário. A gente, se a terra fosse redonda, eu chamaria redondeta. Mas porra, aí até aí, se a terra fosse plana, os gatos já tinham jogado tudo pra fora. Me fala uma vez que você cavou bem fundo e chegou na China. Eu quero ver. Eu quero. É verdade, cara. Eu quero ver. Não dá. Não tem. Porque abaixo de nós não tem nada. Você cai. É porque se você cavar muito assim, a gente prende. Sabe o que me irrita também? O quê? Aí já encando um pouco. Alguns alunos, eu já dei aula. E tipo, e tem alunos que você. Que eles são tipo o Lula, tá ligado? Você chega Eles não têm um dedo. Velhos metalúrgicos não têm um dedo e serão presos amanhã. Não, escolha. É que tipo, eu fico imaginando também, que assim, eu não quero longe de mim questionar o processo e tal. Mas, por exemplo, o Sérgio Moro deve estar puto. Porque é igual eu, como professor, chego pra eles e falo, você tem que fazer um exercício aí, ó, página tal, exercício tal. Eles viram pra mim e falam, não. É igual o Lula, tipo, Lula, você tem que estar aqui 5 horas. Não, não. Aí o que você faz? Você fica olhando pra cara do aluno, não fica olhando pra sua cara, você fica tipo. Agora vai chegar o batalhão daqui a pouco. É que os professores, a gente na licenciatura, a gente aprende táticas de guerra, que é tipo, você tem que dividir e conquistar mesmo. Táticas de guerra. A gente não pode deixar que os alunos entendam que eles juntos. Alimenta. Eles são fortes. A gente não pode deixar. A gente tem que separar ali, plantar uma sementinha do mal em uns grupinhos. Uhum. Fazer muito trabalho em grupo, porque eles vão tretar. Você tem que reconhecer o líder e trazer ele pro seu lado. E aí você tem que fazer trabalhos em grupo, porque aí eles vão tretar e vão rachar a sala, tá ligado? É isso aí. Nossa, investir nisso. Assim, Ô, Joãozinho, a Mariazinha tá pegando fulano, hein? É. Não, e aí? Eu já vi muito disso. Cara, você chega na sala dos professores, na verdade, é uma sala de estratégia de guerra. Não, se for aqui no você caso da aqueles federal... alunos são competitivos em relação à nota e você, tipo, até... E fala, nossa, você foi mal, né? Fulano foi melhor. Cara, é muito fácil você destruir uma sala aqui na UFPC. Só se você acusar alguém de assédio, a sala entra em colapso. Nossa, a sala entra em colapso. Porque aí vai ter gente querendo defender, vai ter gente querendo criticar, já formou dois blocos. Vai ter gente querendo enforcar o cara do piso vermelho. Vai dividir uma classe, vai dividir outra. Você racha tudo. Eu acho, uma parte um pouco mais séria, é... A Unila, acho muito engraçado. A Unila, essa aqui. Unila. Não é a Unilula, Unila. Unila. Não, Unila. É, isso me deixou muito puto, eu acho que faz dentro da pauta, tá? O cara, o aluno, ele abusou, estuprou a uma outra aluna. Ah. Essa, quem você acha que saiu da faculdade? A Luna. Mano, quando eu fiquei sabendo dessa porra, eu juro, eu quebrei a mesa do negócio do trabalho, cara. Caralho. E porque a minha amiga tá falando comigo no celular, aí eu quebrei um... Não é uma mesa, cara, é um... Um trequinho da mesa. É um trequinho, porque tipo, eu tava em outra unidade. Aí eu bati com tanta força no mas na isso mesa, é o que mais rola, cara. Aquele cara, mano. Aquele caso da República lá, a mina, ela tá, trancou a faculdade. Trancou a faculdade. E o cara tá aí. Os mano, caras, né? Que caralho, caras, o que acontece? É aquele caso da USP, do cara da medicina, que, né, estuprou a menina e ele ficou, tipo, um tempinho fora. Mano, voltou. Não, mas aqui na UFBC mesmo, cara. Não, isso cara, acontece em qualquer buraco. Isso que eu mano, eu fico muito puto com isso. Como pode? Que mano, olha, uma coisa que me dá ainda nesse negócio, tipo, mais sério, é... Você tem, por exemplo, a Maria, ela gosta de andar de short. Uhum. Nossa, não me importa mesmo. O que me irrita é o fato de os caras sentirem o direito de desrespeitar ela por ela estar de shorts, mas se eu tô do lado dela, eles não se respeitam. Não. E quando eles pedem desculpa pra você? Sim, pra você. Eu quero acabar com tudo. Eu olho pro cara e falo, mano, se você não sair daqui em 2 segundos, eu vou cuspir na sua cara. Mano, acho que você tem que pedir desculpa pra ela. Nossa, de verdade. Aí por esses e outros que o armamento não deveria ser legalizado, porque eu já mataria muita gente. Exato. Não sou favor da pena de morte. Eu voto pra ter um The Purge no Brasil, o mundo ia ser muito melhor. Acho que o Daniel ele poderia andar só com o Coldre um dia. Nossa, só ficar assim, botando o Coldre puxando nada. Só de sacanagem. Entendeu? Mano, só pra você dar coçadinha aqui. Mas então, voltando ao negócio que me deixa puto do sentido engraçado pros outros, mas eu fico realmente bravo. Trânsito. Não sirvo pra andar de carro. Quem gosta de trânsito? Não sirvo pra andar de ônibus. Não, trânsito no sentido de. Trânsito de carro mesmo. Não é que não sirva pra andar de transporte público. Eu prefiro andar de transporte público do que andar de carro. Porque, mano, no trânsito é desesperador. E eu não fico bravo, tipo, de uma vez no trânsito. É progressivo. Eita. A primeira parte é. Olha que filha da puta. Olha lá, ó. Fazendo merda. Olha lá, que filha da puta. Olha que filha. Mano, olha lá. Olha lá. Taca a buzina nesse filho da puta. Você tá vendo que filha da puta? Filho da puta. Ele me mata. Aí eu já abri o vidro, botei a cabeça pra fora. Tô em cima do carro quase. Gritando: filho da puta, vou te matar. Nos acerta, caralho. Tá na contramão, verme. E tipo, aí eu já. Verme. E a Maria. A seta do é que nem cu pode dar sem medo! Eu tô tipo, eu não tiro carta. Eu não tirei carta ainda. Não tira, é melhor você se, não tirar. É sério, se o teste psicotécnico for levado a sério, eu não passo no teste. Se alguém do teste psicotécnico ouvir esse podcast, você realmente não passa. Você, exato, cara. Aí, tipo, beleza. A Maria tá dirigindo e eu estou no banco do passageiro. E aí, na hora que eu falo, ah lá, o filho da puta, a Maria já sabe, ela já fica com o dedo no vidro, fechando o vidro, achando que tá abrindo. Porque eu vou abrir, eu vou matar, eu quero sair do carro. E eu descobri que, tipo, eu não sei, talvez seja genético ou hereditário. Porque a minha mãe é muito assim. O meu tio é muito assim. Eu acho que você aprendeu a ser. Então, eu acho que é hereditário nesse sentido, de costume. Porque, meu, é sério, a minha mãe, sim, ela... Com certeza. Se o cara tá andando devagar na minha frente, eu já fiz isso com bicicleta. E que eu tenho risco de morrer. O cara tava andando muito devagar na minha frente com uma mobilete. Porque tava com a bicicleta atrás. Eu já vi, não. Eu passei o cara e simplesmente parei a bicicleta na frente dele. Caralho. Ele bateu com tudo em mim e ainda fiz ele consertar a bicicleta. Caralho, mano, que... Não, porque eu pistolei muito com ele. Foi desproporcional o quanto eu pistolei com ele. Aquela história do Gustavo que você contou, por exemplo. Nossa, o Gustavo, ele é a pessoa mais pacífica do mundo. Ele é cristão e ele é o único cristão que eu conheço que é cristão de verdade. Boa. Então, assim, ele é fantástico. Uma das melhores pessoas que eu já conheci aqui e tal. Estávamos voltando do Lollapalooza na sexta-feira. E na sexta-feira não tinha quem... Tipo, não tinha van pra levar a gente, porque a van tá pegando os pessoal da faculdade. Então aí, beleza, voltamos de carro. Aí a gente tava, sei lá, em Diadema, eu acho, na CUPC, e aí o farol tava amarelo. E a gente tava seguindo o carro do amigo dele. O amigo dele de infância, é importante dizer isso, que eles tinham um afeto, sim, um amor envolvido. E aí, ele... O amigo dele tava na frente, a gente tava atrás, a 60 por hora. O farol ficou amarelo e o amigo dele simplesmente parou o carro. E a gente atrás, tipo, quase colado no carro do maluco. O Gus, ele freou o carro, virou pra outra faixa, entrou. E o Gus, ele é um pouco maior do que o um pouco do maior. Amigo. E aí, imagina aquele cara daquele tamanho, ele tava saindo pela dentro. Eu vou te matar! Você não tá acreditando, mas eu vou te matar, seu filho da puta! Eu ia acabar com a traseira do seu carro, seu desgraçado! E ele, tipo, não xinga nada de ninguém, ele é uma pessoa muito pacífica. Então, assim, foi. Mas o Gus, ele. Eu posso um áudio do Gus? Manda pra gente no. Manda pra gente que a gente põe no programa. Manda também e-mail, gente, muito legal! Isso aí, manda e-mail. Eu gosto muito de Gus. Eu vou mandar o áudio porque o Gus, ele instaurou a cultura do insulto no meu círculo de amizades. Porque ele é uma pessoa que ele não xinga ninguém nem nada. Mas você chega pra ele e fala: ô Gus, xinga um cara aí pra mim. Mano, ele vai dar o melhor xingamento que você nunca imaginou. E eu vou deixar um áudio pra vocês. Seu arrom verme. Não, ele não vai inventar. Seu leproso. Ele só vai falar. Seus pais são primos, porra. Ele vai falar de uma maneira. E tanto que eu uso o xingamento que eu pedi pra ele. Eu uso como meme. Então quando alguém me irrita, eu mando esse xingamento. Porque eu não preciso mais xingar as pessoas. O trabalho tá feito. Sério? Cara, nossa, xingar é lindo. Me manda também, eu vou querer usar. Xingar é libertador. Show demais, cara. Não. Agora, ô Danilo, eu queria falar uma coisa que me irrita, que ataca diretamente a sua pessoa. Entendeu? Pessoas que quando vão pegar um prato de arroz com feijão. Vai tomar no seu cu. Não, vai tomar no seu cu você! Olha só, entendeu? Se for o que eu tô pensando, eu vou mandar você tomar no cu também. Por favor, continua. A pessoa vai lá, tem arroz com feijão. O que acontece? Você já fez FETERM, cara? Você sabe que você aumenta a entropia do prato, o nível de desordens, grau de liberdade das coisas. Prato se é você fundo pra um feijão. Não. Se você... não é pra você fazer um lago com feijão e fazer uma ilha de arroz, seu escroto. Então quer dizer que você perdeu primeiro, eu não acredito. Quando você come, toma sopa, então você tem que revestir com pão embaixo. Mas quando eu tomo sopa, eu não coloco arroz no meio. Mas é por isso que é um prato fundo, meu porque Deus. É pra molhar. Mas é só você comendo um prato fundinho. Não, cara, você tá não, errado. Não, cara, não. Você nasceu o arroz errado. É porque... Danilo, não. Ó, existe um curso. Existe uma justificativa. Existe um curso chamado Engenharia de Alimentos. Entendeu? Por que você acha que o arroz foi projetado e engenhado do jeito que ele foi? É pra isso, quebra é conter o caldinho do feijão. Eu sou da botânica. Eu juro que eu imaginei Deus projetando o arroz agora. Cara, não. Vai nascer assim. Mas é Deus assim, é assim que funciona. Vou chegar no curso e falar, só Deus é engenheiro de alimentos. Você não é engenheiro. Mas então, arroz só Deus é projetado pra isso, cara. Nossa senhora. Nossa. Com aquele laboratório de design inteligente dele. Mas eu tenho uma justificativa. É porque geralmente eu não gosto que o caldo do feijão entre em contato com a mistura. Então eu uso o arroz ele como ele chama uma... de mistura. Não, mas não, mas você mistura tudo bem. É um nome feio, mas tudo bem. Mas eu aprendi a aceitar. Eu chamo de... Mas é sério, porque quando você coloca o arroz guarnição. Primeiro... Não, guarnição não é mistura. É aquilo que acompanha não, o acompanhar aqui, sabe assim? É. Guarnição seria o arroz e feijão. Você coloca o arroz primeiro e coloca o feijão com um pouco caldo, com muito caldo, foda-se. O arroz, ele vai absorver o caldinho do feijão. Sim, sim. Não tem problema se colocar a guarnição e a mistura depois. Não sei, cara. Não, quando não ele absorve o caldinho do feijão, as coisas entram em ordem. O prato fica feliz e as mas coisas mas aí eu descobri o porquê que... Assim, aqui, primeiro, isso daí é uma coisa de criação, né? Cada família. E eu, tipo, antes de fazer meu próprio prato, porque crianças não ficam perto do fogão, a minha avó sempre fazia assim, mas tinha uma justificativa, porque ela sempre comeu o feijão em cima do arroz. Só que ela colocava o feijão embaixo do arroz, por quê? Porque ela tinha estratégia de colocar a abobrinha no meio do feijão que a gente não comia. E ela cobria com a arroz e a gente comia normalmente. Tá. Entendeu? Era pra gente comer coisas que a gente não comia necessariamente. Ela escondia com arroz. E aí, aí você aprendeu errado, cara. Isso que eu tô. Hoje você come abobrinha? Como? Então você Não funcionou. Plot twist carpado. Não funcionou. Mas fala. Funciona. Mas por exemplo, eu sei que você, Danilo, não é uma pessoa que faz isso. Mas é só tentando que eu permito. Mas no Rio, existe um momento de muito ódio, muita raiva, que é você tá lá esperando, né, o feijão, você colocar o seu arroz e o seu feijão. E o filho da puta da frente, ele pega o prato e passa direto pelo arroz. Quando ele faz isso, eu já sei o que vai acontecer. Eu olho e o prato do Ayu não é fundo. Mas aí, peraí, você tá tirando como padrão de organização um lugar não, que tem uma larva no papel? Não, eu tô tirando como padrão de organização, mas acontece que hoje o cara como 3 vezes por semana, 4 vezes. Mas ó, lá na Paulista, nos restaurantes, eles respeitam as duas opções. Por então, mim, tinha a bandeja de presidiário. Não, mas eu, mas lá na Paulista, tipo, tem o arroz, aí o feijão e arroz. Então, tipo, dependendo do que você quer fazer, exatamente, você que eles te dão uma. Qual o nome? Cumbuquinha. Cumbuquinha com arroz. Ou mesmo uns pratinhos de metal. Não, mas no self-service, pelo menos no que eu vou ali perto onde eu trabalho, é tipo, tem arroz, feijão e arroz. Tipo, se você quer colocar o arroz antes, você pega o arroz antes. Quer colocar depois, tem depois. Mano, aconteceu um negócio na Rio que me deixou muito puto esses dias. É o marketing. Uma coisa na Rio que me deixou muito puto. E não foi nem a larvinha, cara. Porque a larvinha, aquilo lá é proteína. E, mano, a gente estudou, assim, umas teorias e é impossível que um bicho daquele tamanho tivesse no pepino, velho. Porque o pepino é ralado, cara. Na moral... O bicho ia ser ralado, alguém trouxe de casa, deixou dentro da mochila, o bicho se alimentou dos livros da biblioteca e ele colocou naquele negócio. O bicho tava lá no pote quando eles colocaram o pepino em cima. Pode ser, não. Porque eu acho que isso é mais provável. Pode ser. Eu não tô preparado pra alfabetizar. Tinha isso, tinha barata. Ah, isso você vai optar comer em restaurante da região, tem um restaurante específico que a gente sempre comia, parou de comer quando tinha uma unha no meio de uma coxinha. Porra, tem um shopping. Ah, que nojo! Você come lá, cara. Não, não é tão do lado. Ah, na Mary? É. Foi na Mary? Foi. Não! Cara, mas é. Como tipo uns 5 de uma vez. Então, tinha um dia que a gente tava na Mary, tinha uns pombos. Então, ué, o que a comida tá fazendo fora do recheio? Inclusive, o recheio andando. Nossa, mano. Uma unha. É um desesperador. Mas você era a unha do pé. Ah, velho, eu tô triste. Não sei, era uma unha. Era uma unha. Por que arranjar, mano? Cara, eu tô arrumando unha. Tipo, desde que eu cheguei aqui, cara. Mas, mano, roer unha não é. Mas a sua unha é uma coisa. Agora vai roer a dele. Ah, não, deu um ano de boa. Nossa, Deus, não, cara, eu vou esconder minha mão aqui. Mas, mano, não, então, eu tava esperando. Eu fui pegar meu arroz e eu vi que o cara ia substituir a panela de arroz integral. Eu falei, puta que pariu, vai vir aquele arroz novinho, aquele arroz com fresco. Cheiro de fresco, sabe? De repente. Falei, eu vou comer essa ração primeiro. Eu fiquei, cara, era a vitória do dia. É a alegria. Aí ele colocou, aí eu senti o cheiro de arroz novo, puta, é agora. O filho da mãe me pega a parada de arroz velho. Joga em cima. Isso é muito Não se contentou de jogar em cima, ele espalha. Que é pra você não ter opção. Entendeu? Vai acabar com aquilo. Não custe o que custar. Tinha uma pequena zona que não foi atingida pelo arroz velho e eu cavuquei aquele lugar. Ficou um buraco assim. Eu cavuquei olhando na cara dele. Um vulcãozinho. Você não vai estragar essa minha felicidade. Olha. Eu não sei vocês, eu sou criado com dois irmãos. Uhum. Um mais novo e a mais velha. Nenhum dos dois, eles gostam de comer arroz semi-queimado, douradinho assim, né? Ou velho. Aí você era a panela da casa. Eu sou a velha negra, eu sou totalmente contra deles. E, cara, quando tem arroz que a minha mãe fala, come do novo, não come do velho. Eu como do velho, porque tem esse toque, não sei se é toque mesmo. Mas eu quero acabar com aquela porra, cara, antiga. Eu preciso morar com você. Porque eu quero é chocolate, eu não consigo. O último pedaço de chocolate é o que eu deixo, tipo, pra sempre. Eu não consigo. Por que, caralho? Eu não consigo finalizar. Acho coisas. Mentira, eu consigo finalizar coisas, mas assim, não. Caralho, isso aí dá uma sessão de psicoterapia. Puta que pariu, cara. Sério, eu conheci pessoas que têm esse bloqueio também. Tipo, eu leio um livro, aí tipo, até as últimas 20 páginas, eu li muito, muito, muito, bastante. Chega nas últimas 20 páginas e aquilo fica arrastado pra mim. Eu não quero que aquilo acabe, e aí eu fico tipo... Não, porque você... É, mas é assim, porque você gosta tanto daquilo que você não quer, ou é uma coisa sua... Eu não sei. Aleatória. Eu simplesmente não sei. Não consigo, é um bloqueio. Então, cara, mas ó, por exemplo, você, se o cara fizesse isso, eu ia falar... Se o cara falasse, ó, é que é o último, você pode... Eu falei, mano, tranquilo, velho, vamos. Não, é mas comida, você tem fome, você só come. Então, mas o que ele colocou por cima não era, tipo, o suficiente pra eu colocar no meu prato e acabou tudo, entendeu? Não, era, tipo, dar uns 5 pratos. Não, e é assim, detalhe que aquele arroz, quando fica lá, aquilo lá não serve pra esquentar porra nenhuma, aquele arroz fica gelado uma hora. É, então, não, gelado não gelado fica, não mas fica, é que mas tem fica água friozinho. Quente. Cara, embaixo. Você tá pagando por... Outra coisa do Rio, você, quando você vai pegar seu prato no Rio, normalmente você tenta organizar as coisas ali pra a entropia ser reduzida e tal, a coisa ficar mais bonitinha, mais organizada. E aí eu sempre deixo metade do prato é só arroz e feijão. E a outra passo metade minha pra... montanha de... minha muralha de Mordor. Sim. Ali, sério. E aí eu chego lá e viro o prato pra, né? Moça colocar, pra moça colocar a guarnição. Ah, vazio. Ela e vai aí... lá e coloca em cima do arroz e feijão. Ah, vai ser o bolo se essa mulher faria exatamente. Cara, eu não entendi. Por que você não gosta de comer tudo junto, caralho? Não, é comer tudo junto é uma coisa, a organização do prato é outra, cara. Porra, você pra... tá com a porra de um garfo e uma faca. Tá não, com preguiça. Não é preguiça. Não é preguiça. Não. Quando é você... que a apresentação faz parte. Não, não é a apresentação. Quando eu coloco a guarnição... Você tá no MasterChef? Quando não, não é assim, cara. Tá no Master Rio. Quando eu viro, eu espero que ela coloque pelo, ela coloque assim, ah, vou ajudar na organização aqui, que é pra o arroz e feijão dele não vazar do prato. Entendeu? Quando ela coloca o bife em cima, eu vejo tudo o arroz e feijão, ele vai pra embaixo de tudo. Aí eu tenho que, tipo, comer o resto do arroz e feijão, comer embaixo do bife. Você não. Olha, eu não vou começar isso aqui. Olha, porque se ela coloca, se você coloca o feijão embaixo, faz a piscininha de feijão, quando ela coloca o bife por cima, vai... fazer isso. E por que ela vai colocar em cima? Eu dei espaço pra ela. Eu fui legal pra caralho de dar espaço pra ela fazer o trabalho dela. Legal pra caralho, você não existir pra ela. Mas você tem que começar a falar, cara. Você tem que pegar pra não dar, deixa ela aí. Olha, você fazia, assim, ó. Pô, você coloca aqui, eu tô organizando, tô ali, ó. Meus jurados estão ali, cara. Eles vão julgar o meu prato. Por favor, coloca aqui do lado. Deus tá vendo, porra? Deus vê tudo. A única coisa que eu tenho coragem de pedir pra elas é um pouquinho mais de molho. Você pode dar um pouquinho mais de molho? Uma é quando é molho madeira, essas coisas vai. Molho madeira. Eles pegam uma madeira rasa. Rasa, você aqui, ó. Eles colocam lasca de madeira. Ele capa lá adora, cara. Exato. Então, só que a partir de hoje eu decidi que eu vou dar dano no R.U. também. O R.U. me maltrata, eu vou maltratar o R.U. também. Me fala como? Como assim? Você não pode pegar só uma sobremesa? É. Eu vou começar a pegar duas, eu comecei hoje. Não tem alguém com. Era bomba de creme hoje. No sobremesa. Ele pegou aí duas, safado. Eu peguei duas, cara. Mas eu peguei uma normal lá, quando tive que passar pelo julgamento das... As pessoas das geralmente, elas penalizam o RU com pãozinho. Ah, elas pãozinho. Ou roubam talher. Roubam um copinho. Mano, o tanto de rap que eu já vi com copinho do RU, copinho de sobremesa. Meu Deus. Sabe? Eu olho e falo, cara, que vida triste, cara. O que você sobrevive? Você sobrevive a partir de migalha da RU. Que isso é o verdadeiro anarcocapitalismo. Capitalismo, ótimo. Agora faz sentido. Agora cara. Faz sentido. Isso é um cara. Mas só nesse contexto. Só nesse contexto. O resto, foda-se. Eu queria. Caraca, o capitalista irrita, né, cara? Nossa, irrita muito. Na UFABC, gente, existe um grupo de pessoas que especialmente irritam. Mas e desse grupo de pessoas, tipo, uma porcentagem significativa, tipo, 30% delas são ANCAP. Mas assim, os ANCAP daqui. O que é? Tudo bem. É o anarcocapitalista, que é aquela pessoa que... Ah, tá. Terro. Ah, tá. Tudo bem. Só negar a legítima defesa. Mentira. Não é. Eu tô estereotipando o máximo. Mas assim, existe toda uma teoria baseada em livros de um monte de gente que não me interessam. E assim, e eles incomodam muito, porque, tipo, geralmente pra expor essa teoria deles, e os que fazem isso, eles expõem muita gente no grupo do Facebook. O grupo do Facebook dessa universidade é a coisa mais irritante. É uma lavagem de roupa suja. O grupo é irritante. O grupo da UFABC irrita. É um grupo irrita. Pra toda a faculdade? Toda a faculdade. É grupo pra toda a faculdade. É porque como aqui umas 10... É onde rola meme, é onde rola linchação, então, é onde... Olá, fandom! É, eu falo... isso aí. Alô, uma palavra. E agora eu quero abrir um adendo. Lollapalooza, eu fiquei muito irritado nesse Lollapalooza. Por que, cara? Por que você desabiu o nome do... Eu aprendi... de uma banda? Não, eu aprendi essa palavra fandom no Lollapalooza. E no Lollapalooza mesmo eu usei ela pra caralho. Aí, eu descobri que, gente, eu fui... O meu ingresso do Lollapalooza foi comprado por causa do Imagine Dragons. Ok. O Imagine Dragons era o meu ingresso. Muito bom, muito bom, muito bom. Fui pro show do Magic Jackson. Quero ficar onde? Na grade. Não paguei pra assistir da puta que pariu. Isso, chegou cedo, né? Cheguei. Okay, eu sempre cheguei. Todos os três dias. Eu fui os três dias no Lollapalooza, porque eu quis comprar, tipo, no pré-lote, que compensava no final. E aí, beleza, cheguei lá, fiquei lá. Na grade, quase assim, antes dele ia tocar David Byrne, aí depois ia ter um intervalo de uma hora e meia, e aí ia tocar eles. Sim. David Byrne, ex-vocalista do Talking Heads. Poucas pessoas que vão ver Imagine Dragons, que é uma geração mais atual, conhecem ele. É. Só que, mano, os fãs do Imagine Dragons... O fandom, eles são... Conseguem ser piores que o fandom do Aerosmith. Porque eu fui ver o show do Aerosmith na grade e, velho, quanta gente filha da puta no mesmo lugar. Por que, cara? Eles dão cotovelada. Aí teve uma menina que ela só veio no Lollapalooza pra ver o David Byrne. Ela tinha uma tatuagem de Talking Heads aqui. aqui no pescoço dela. Foda. E aí, ela, eu posso só ver, eu juro, eu vou embora depois, tal, eu só vim ver o David Byrne. Aí, como eu posso confiar que você vai embora? Tipo, velho, é mais uma pessoa na sua frente, você não tá na grade. É só mostrar a tua... Mano, é, o que é esse caralho? Aí o David Byrne subiu no palco e eles, nossa, esse velho não sabe que ninguém tá tocando as músicas dele? E eu querendo fazer eles engolirem. Caralho, que filha da puta, mano. E aí, tipo, Millennium, seus merda. Eu então, detesto Millennium. Vista, é, Millennium. Aí chegamos num ponto que puta aí, merda. Aí, tipo, qualquer micro espaço que eu dava, tipo, né, dançando na música ou curtindo assim, qualquer micro espaço, entrava um cotovelo no meu peito, entrava uma perna na minha frente. Uhum. E, gente, as pessoas estavam lutando ali por, tipo, micro espaços de centímetros. Cara, mas é um negócio isso, que isso é grade de show. É uma agora. Coisa mas, que então, eu não na grade, eu fiquei na grade de Florence and the Machine em 2016. É. E cara, eu não sofri isso, tá ligado? O fandom da Florence foi meio chato no show do Noel? Foi. Quando a Florence apareceu na coxia assistindo o show do Noel e curtindo o show do Noel, aí os fãs começaram a curtir o show do Noel, porque Florence tava curtindo, então eu não curti também. Não, mas eu já tava curtindo o show dele assim, tá? Não foi o melhor show da minha vida, mas foi bom. Mas eu não foi uma grade sofrida, não foi uma grade com um bando de cuzão. Aí lá, mano, do Imagine Dragons em específico, foi péssimo, velho. Foi a pior experiência que eu tive. Mentira, a pior foi com o Aerosmith no Monsters of Rock de 2013. Eita porra. Cara. Eu vou dando o Linkin Park e eu vou. Nossa senhora, o fandom deles é ridículo. E tipo, e é um bando de cara que eu batizei de baranga. Era baranga tanto pra mulher quanto pra homem. E tipo, velho, que eles ficam pulando na sua cabeça e ficam, tipo, te empurrando. E aí, por exemplo, eles literalmente enfiam a mão no seu peito, te puxam pra trás e vão pra frente, pra sua frente. É ridículo, ridículo. Fandom é uma das coisas que mais me irritou no Lollapalooza desse ano. Depende do fandom, mas sim, tem que ter. Então, acho que, sério, fandom é sinônimo de treta. Porque eu não escuto um. Eu, Felipe, a gente já tá no fandom do Harry Potter, onde foi Jackson há algum tempo. Galera, pessoal. Vocês iam no Ibrapuera pro Percy Jackson e no Ibrapuera pro Dr. Who, tô ligado. É, não, Dr. Who não. É que o do Dr. Who é assim, tipo. Passado, né? É, tipo. É um passado, pelo menos vocês se comportavam. A gente era ok. Pelo menos vocês se comportavam. O do Percy Jackson, ele perdeu o controle. A gente só era obsessivo. Ah, o controle. Não, não. Precisa de um podcast só pra isso. Não pode, cara. A gente pode começar aqui. É porque vai ser muito ódio. A gente vai revelar muita coisa. Sabe por quê? Não, eu não. Sabe por quê? Porque na época que começaram a rolar as tretas sérias, eu tava fora porque eu estava morando lá no meu Bálvaro e o Clopo. É, então. Era com quem? Não, não, não, vamos falar nomes. Não vamos falar nomes, mas ela participava ou não participava dos eventos? Não, ela só veio uma vez. Uma vez? É. Ela não é a pessoa. Não é a pessoa que você está pensando. Sério? É outra? É uma outra? E ela? Eu vou ter que lembrar. Mas já foi no evento uma vez e já se contaminou. Oi? Já foi no evento uma vez e já se contaminou. É, se contaminou. É porque ela. Tudo bem, é melhor não falar disso. Eu acho que é melhor. É um poço de vocês. Vai dar muita merda. Mas ó, meus amigos, o fino que eu vejo até hoje tal, eu amo todos vocês, até que eu falo com vocês até hoje. Exatamente, eu amo tanto vocês que tem uma tatuagem de vocês no meu braço. Puta, você completou essa porra, eu finalmente, olha sim, só agora é uma sim. Tatuagem, é a espada do Percy Jackson, tá? A Anaclamos. É pra lembrar de todos os momentos bonitos e filha da puta que vocês me fizeram passar. Tá vendo só? Tá vendo? As marcas da vida. É uma coisa maluca. É tipo, a gente filha da puta traindo uma outra, transando no meio do mar. Gente, o Joey, Joe, não vamos entrar. É um ódio que tem muito foda. Ok, voltando. Na parte do... Eu fui no Monster of Rock do ano passado. Só pra ver Linkin Park. Tá bom? É tipo, mano, é minha banda, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho até uma filha da tatuagem depois do show. Mano, que show lindo. Só que você tem várias bandas. Sim. Aí você tem um pessoal mais velho e um pessoal mais novo. Porque o Linkin Park, se você for ver, é das bandas mais novas. O pessoal daqui tem 20 anos e tanto. 99, 2000. Ok? New Metal, não sei o que, pessoal mais jovem. Cara, eu vi muita gente da minha idade, ou um pouco mais velha, ou só um pouco mais nova. Mas esse tinha os olds. O pessoal mais velho. Que todo mundo. Esses mais velhos. Eu não lembro as bandas de velho que tinha, que eram pessoal, umas bandas da hora. Não era o Monsters que foi. Foi um. Não lembro. Exatamente. Campos de Porão. Então tinha. Pior que tinha. Aí tinha umas bandas da hora. O gordo é vegano, tá? É vegano. É engraçado, né? Gordo e vegano é foda. Então, mas é pra. Mas foi depois que ele quase morreu, né? Aí, né? Então, ok. Aí tem essas manas mais velhas, tipo, mas da hora que eu curto. Aí eu tava de longe esperando. O plano de todo mundo era o seguinte: era esperar essa banda do pessoal mais velho sair, pra eles saírem e a gente ir pra grade. Sim. E o pessoal mais jovem já tava atento, já tava ali esperando, deixamos os caras lá na roda de metal deles, os caras fazendo manche, beleza. Esperou sair. O problema é que esses caras, eles enrolaram de propósito. Ficou assim, Linkin Park, bando de viadinho. Não sei o que. Começou a xingar Linkin Park, ah, mas essas crianças aí, nem a música de verdade. Aí eu falei, mano, eu tô tratando com... Discussão musical, o negócio que eu falei. Eu falei, mano, o cara tem 60 anos, 50 anos, e ele tá se comportando como um adolescente de 16. E qual é... Qual a base pra você começar uma briga com o fandom? E qual é a base, por exemplo, pra torcida de futebol? Ô, seu atacante é mal ruim, hein? Puta, mano! Aí você vai pra bate no cara, porque ele xingou o atacante do seu time, que daqui a pouco vai jogar no time rival. Eu não entendo discussão de futebol, cara. Não é só eu que jogo, o que que importa? Eu não entendo, seu consigo, time perdeu, cara. Não fui eu que joguei! É que assim, eu sempre uma criança. Eu não jogo mais! Vocês não correm! Cara, que meme maravilhoso, é, o som. Não, o Neto puto é meu espírito animal, porque ele reflete tudo isso. Eu acho que o Neto puto é a representação desse podcast. Exatamente. Desse episódio. Você pode deixar eu não jogo mais. Eu não jogo mais. Eu não jogo mais. Terminando o podcast com a cara. Você tem que terminar o podcast com o rage que eu vou te mandar do grupo. Não, tudo bem. Não, eu acho que tem que terminar com os dois desse caralho. Tô lá no grupo do apesar. Não. Tá, eu vou. Nossa, eu vou apesar de um grupo. É que tem um grupo que na verdade muda de nome a cada semana. Agora é Guza Palusa. É Guza Palusa. É. Bosta. Exato. É porque quando. Ah, não, é Lula preso amanhã. É porque quando tava pra sair a decisão do STF, a gente falou, nossa, o meme pode voltar, né? Não sei o que. Aí colocaram. E aí deu no que deu. Tá vendo? Vocês zicaram o rolê. Agora eu continuo. Eu quero essa treta. Tá, Lula preso amanhã. Então, oficial o grupo. Aí vez que tava Lula preso amanhã. Aí, tipo, o Lula no Lula preso dentro da. Lula preso. Mas, gente, ontem teve Lula pra Lusa lá no sindicato. Né? Umas bandas índia alternativa. Não vou ser preso, porra. É. Tocando muito metal, né, cara? Me tocando muito. Caralho, irmão. Ah, muito bom! Não. Obrigado, gente. Sindicato dos. Vocês que proporcionaram. Muito obrigado. A gente não pode criar esses vácuos. Não pode. Não. Mas pode. Assim, não pode criar esses vácuos pro Temer se aproveitar. Com o Supremo, com tudo. Supremo. Assim, olha, em relação ao Monsters, eu até entendo. Felipe! Com relação ao Monsters, eu até entendo, porque, tipo, lá é meio que direcionado. No Lollapalooza não é. É o encontro das tribos mesmo. Uhum. Por mais que vá muita banda indie, mas vai. Por exemplo, Royal Blood, agora tá indo muito rapper, por exemplo. Vai eletrônica, aí vai, por exemplo, Imagine Dragons, aí o tipo. É. Mas o pendrive do Alok, maluco. O pendrive é bom, sério, o show do Alok foi mal legal. Eu falei, o pendrive é bom. Meu amigo vai ficar puto que eu pedi pra ele olhar esse podcast há umas 3 semanas e ele começou a escutar e falando que. Olha só! Ele falando eletrônica na música, ele vai ficar muito puto agora. Cara, eu perdi o preconceito com eletrônica. Não, eu também. Não tenho preconceito, eu falo pra deixar ele puto mesmo. Ah, caramba. Eu tenho a concepção do Lenin. Como ele entendeu no emprego, o meu esquema queimou o filme dele. É que, tipo, depois daquele podcast lá do... que a gente estudou muito de teoria musical, cara, eu percebi que discussão sobre o que é bom e o que é ruim de música é inútil. Não, é inútil. É totalmente irrelevante, cara. Nossa, sua nota lá, ali naquela posição 12, ouviu, Nando Moura? Caralho! Mano, é tipo... Ainda mais pra música pop. É tudo 4x4 pra agradar uma geração específica, entendeu? Então, tipo, só curte, cara. Só aproveita. Mas eu falei, eu sou da concepção do Lenine. Tipo, toda música é boa. É música, então é bom. É bom. Pronto. É música, se é música, se você define como música, é boa. Se você se diverte, é boa pra alguma pessoa. Não, tá, mas assim, exceto músicas que silenciem algumas vozes, né? Tipo, por exemplo, músicas nazistas, músicas surubinha de leve. Uhum. Que outra coisa que eu tenho orgulho, eu nunca ouvi essa música. Qual música? Eu só ouvi. Surubinha de leve. Então, eu não ouvi. Eu não ouvi. Só pra mim. Então, eu nem quis ouvir, nem pra ouvir. Porque eu vi, aí eu tipo, fiquei sabendo dela só quando deu treta. E aí eu tipo, não vou ouvir essa porra. Eu vi um meme no Twitter lá, que era escutando surubinha de leve, aí tipo a pessoa escutando, ah, que legal, aí prestando atenção na letra, aí, tipo, eita porra. O Chico aí, é, aí não, eu tipo, fui ver a música depois, aí tipo, é realmente. Tá meio errado, Aí vem o pessoal lá no meu trabalho e fala assim, ah, mas tipo, sempre falou essas coisas, eu falei, porra, nossa. Aí eu falei, caralho, então tá errado, né? Desde muito antes, né? Assim, ah, você tem que acabar com essa daqui, acaba com as outras. E por favor, acabe! Sim, porra! Olha, cara, aqui assim, por exemplo, eu sempre falo essas coisas mais ou menos assim. Tipo, aqui tem uma diferença que é você explicitar. Eu vou te estuprar e te jogar na rua e tipo, ou oh, vamos transar na minha casa. Eu levo a catuaba e você a sua raba. Entendeu? Tá. É, eu vou te dar uma madeirada, só que você foi embora e eu falei, ok. Mas é que tipo. É, esse funk é legal. Mas é que assim, se existia, ele respeita a decisão da moça de embora. Mas se existia músicas assim antes, isso é normal a gente achar que existe. Porque se a sociedade é assim hoje, é porque existe uma bagagem anterior. Sim. Que graças à mobilização das pessoas, isso vai mudar. E me irrita muito pessoas sem noção de nuance. Tipo, se você fala assim. Ah, eu não acho que pena de morte seja. É, não acho que a polícia militar seja eficiente. Ah, então quando você for assaltado, liga pro Batman. Liga pro Batman, que ele vai te ajudar. Calma, cara, eu não falei isso. Eu falei que não acho eficiente. Ah, cara. Eu sou a favor da desmilitarização da polícia. Ah, mas então quando sua mãe estiver sendo assassinada na sua frente, você pega o bandido e abraça. É. Eu acho que educação é o ótimo caminho pra acabar com a violência. Ah, então pega o cara que estuprou a menina e ensina matemática pra ele. Tipo, cara, eu não tô falando isso. É completamente desproporcional, mano. E o argumento do, mas se fosse com a sua mãe, cara. Mano, você não precisa disso, cara. Não, não compara, não faz comparação. Extremismo é uma coisa muito maluca. Isso me irrita. Falando sobre minha mãe e. Calma aí. Pera aí, Danilo. A gente acabou de falar de funk, surubia cara 4 e agora sua mãe. Calma. A minha mãe, ela tem uma péssima mania que me irrita muito. Mas é que não é só ela, mas é que ela representa isso no mundo pra mim. Eu amo ela, quase todas as coisas que ela faz, mas essa coisa específica me irrita muito. Que é a gente tá conversando sobre um assunto, aí ela fala. Então, Danilo, então você está querendo dizer que não? Se eu quisesse dizer, eu teria dito! Porra! Caralho! Eu não quis dizer! Eu não quis dizer, eu disse! Eu disse o que eu queria dizer! Então, pronto! Aí não, mas é que tipo, você fala, não, é porque eu não acho que fulano esteja errado nesse ponto. Então você está querendo dizer que eu estou errada? Não, eu não estou querendo dizer que você está errada. Os fatos mostram que você está errado. Eu só quero dizer que ele não está errado, e por ele não estar errado, talvez, não é, quer dizer que você esteja, talvez quer dizer que existam outras coisas, mas não, você quer, não, se eu quisesse dizer que você está errado, eu falaria, mãe, olha, eu acho que você errou. Beijo, mas não é minha mãe que faz isso. É, tipo, todo mundo. Tudo bem, essa mãe representa. É, a minha mãe só me representa, que é uma pessoa que eu tenho mais liberdade pra falar, mãe, não faça isso nunca mais. Ah, eu já falei isso várias vezes. Eu tenho liberdade pra difamar ela em rede nacional na internet. Opa, gente, tava aí. Não, eu tô difamando, só fazendo uma situação. Só quero falar uma coisa que me irrita muito. Cara, puta, eu briguei outro dia. É assim, as pessoas do hospital vão abrir essa porta. É, teve uma vez que eu tava no trabalho, aí eu fui fazer uma visita, tudo mais. Aí tem um cara que vem comigo normalmente pra fazer reunião, não sei o quê. Aí tem uma vez que ele tava longe. E. Não, na verdade, é assim, eu tava. Caralho, puta. É importante a organização do negócio pra história? Acho que... Tá bom, vai. Aí tinha um médico que foi falar comigo. E ele era novo. Aparentemente, fisicamente. Provavelmente acabou a área de medicina agora. Né? Acabou a graduação. Sim, sim. Ah, não sei o que. Apresentando lá. Porque ele pediu informação. Também falou, ó, informação ali. A parte que ele tá ficando fica ali também. Aí ele falou, ah, foi se apresentar. Ah, sou o doutor, não sei o que. Aí ele falou, ah, o senhor tal. Aí eu falei, não, o doutor tal. Eu falei, não, senhor tal. Aí eu falei, é doutor, eu sou médico. Nossa, mas você é tão novo, já tem doutorado? Nossa, pra quê, cara? Caralho. Aí ele olhou pra mim, eu falei, não, acabei de me formar, não sei o quê. Então, né? É doutorado. Então, né, senhor? Doutor tem doutorado. Mas aí entra o pessoal do trabalho não sabe disso, provavelmente vai saber agora. Desculpa aí, mas é verdade, tá? Então, mas aí ainda é o problema do. Espero que esse cara não te atenda, cara. É. Nunca. Vai, é médico. Concordo que doutor é só quem tem doutorado? Eu concordo. Plenamente, mas concordo. Assim. E isso é uma coisa que a gente não pode jogar na cara de nenhum professor aqui, né, cara? Mas aqui a gente não tem. todos doutorados. Todos os doutores. Doutor. Ah, todos. Okay. Aqui, então, não doutor. Dá pra você falar aqui, um. Inclusive, não é a gente que joga na questão, são eles que jogam na nossa cara. É assim, verdade. Isso aqui a gente tava ainda. Falando de médico ser Deus. Imagina você ser doutor numa instituição federal. Cara, você é Deus. Você pode... Tem alguém que é maior que doutor, tem um PhD aqui? Depende de quantos pós-doc você fez. Tipo, todos aqui tem pós-doc, assim, grande maioria. Na verdade, assim, ficou aberta uma exceção pra não doutores. Então, a UFC não é 100% de doutor por causa do professor de Libras, que é difícil você achar um professor de Libras com doutorado. Ah, ok, justo. Tá, aí eles abriram uma exceção. Então, não, tipo, a gente não tem 100%, mas é só por causa desse caso. Não, mas é bom, provavelmente a faculdade vai incentivar depois. É, vai incentivar a progressão da educação. Não, ótimo, ótimo. Mas assim, nossa, tipo... Mas o que mais rola é... E uma coisa que eu vou falar aqui... Me dá muito mal entrar aqui. Não, uma coisa que eu vou falar aqui... Não, ele dá. Pode ser polêmico, pode não ser... Mas é muito fácil ser doutor no Brasil. Muito fácil. Caralho, você só precisa cara. De dinheiro. Você precisa de uma família que tem estrutura pra te bancar até você se formar. Sim. Porque não reprova, doutor. É. Todas as bancas de doutorados que eu assisti foram várias. Todos passaram, mesmo com pontos completamente fora. Mestrado, a grande maioria realmente passa. Sério, no mestrado tinha um levantamento da USP que, tipo, dos últimos, sei lá, 15 anos, eles reprovaram um cara aí porque ele não foi. Cara, então, tipo, sabe? A nota do cara, ela. Qual é a nota mínima pro médico saber? Pô, o cara 70%, 80%. Ah, aquele assunto do Nerdcast. Exatamente, agora ele puxa pra caralho, mano. Ele é puto de ser atendido pro médico que tirou média 5. Não, mas cara. É que eu já tenho uma coisa, tipo, começou da licenciatura, eu não consigo achar um sistema de avaliação que realmente avalie o que aquela pessoa sabe. É, tipo, de média, assim, mano. É, eu acho que uma nota realmente não prova nada. Então, tipo, uma prova não prova nada. Ah, mas o médico fala assim, tá com uma dor, o cara fala assim, virose, próximo! Não, tá, mas aí é uma questão de prática. É uma questão de prática, é questão de humanidade mesmo, da pessoa. Isso. Que gosta do que mas faz. Mas agora avaliar, medir o quanto esse médico é humano, quanto esse médico é técnico, é muito difícil. Sim, não é só decorar. Tipo, a gente fala, 3x3. Aí você responde e fala, você sabe matemática. Não, não é bem por aí, às vezes só decorou. Sim. É, por exemplo, aqui o que mais rola é você reprovar a matéria sabendo a matéria. Sabendo a matéria. O que mais rola? Eu mesmo. Eu também. Eu vim com orgulho e tô fazendo o cálculo 2 e tô passando maravilhosamente. Melhor matéria. É a mesma coisa que aconteceu comigo, então, tá vendo? Então. Professores amigos, inclusive. Então, tudo bem. Eu tenho um amigo que ele faz engenharia de produção, né, o Fernando? Que na última prova, que foi reprovado acho duas ou três vezes na matéria, pra fazer a última prova de novo. De novo? De novo? Ele contratou um professor de física pra passar a resposta pra ele. Aí, mas aí ele tá, né? Crime. Sacanagem também, né? É crime. É, se o chefe ver esse podcast aí, ele tá fudido. Quem trabalha comigo. Eu espero que não. Ele acabou de ser promovido. Olha, opa! Mas assim, a gente tá voltando a vida de muita gente em jogo. É, mas essa relação, por exemplo, eu falei de mestrado. Doutorado também, idem, segue na mesma linha. Aqui no Brasil. Por quê? Porque se você reprova... Eu tenho um vídeo do Pirula falando sobre isso, depois se você quiser eu te passo pra você linkar. Uhum. Porque ele explica como que funciona. E é bem verdade, por exemplo, eu como iniciação científica, eu fiz iniciação científica no Instituto de Botânica, eram 39 bolsas. A gente fez, todo mundo apresentou e todo mundo passou na iniciação científica. Concluiu e recebeu o certificado, ok. Por quê? Porque se existe uma reprova ou um abandono de bolsa, o Instituto vai perder a bolsa. Então, de 39, tinha uma menina que não foi apresentar. Pro ano que vem, o Instituto só vai poder liberar 38 bolsas. Caralho. Entendeu? E aí, o que que acontece? E se eu reprovar, eu vou perder a bolsa no meu departamento também. Então, o que eu faço? Eu tenho que aprovar o cara, mesmo que tenha mais ou menos, porque pode ser que o próximo revolucione a ciência. Entendeu? É essa a filosofia que usa, mas, tipo, é isso que acontece. Então, é muito fácil. Você só precisa de uma família com estrutura pra te dar dinheiro. Por isso que os doutores, a grande maioria, já vieram de uma classe média, são homens, brancos e tudo mais. Porque você já veio uma estrutura familiar. Agora, se você precisa ir trabalhar, porque uma bolsa de mestrado não dá pra você sustentar uma família, por exemplo, dá pra você se sustentar, mas dá pra sustentar uma família, aí você tá se fudendo. Mas só por motivos externos, porque por motivos internos você pode entregar teses, e tem teses que são péssimas, que escrito mal ou com temas irrelevantes, que aí entra em outro mérito, mas falando temas irrelevantes pro departamento, que passam. Então, tipo, a gente ergue doutor aqui na universidade como se fosse Deus, mas a gente vê, nossa, é porque ele estudou muito pra ser doutor. Claro, é difícil passar num concurso aqui, mas não é difícil ser doutor. Então, tipo, aí as pessoas, vou levantar esse cara como Deus porque ele tem doutorado. Ele não é idiota porque ele tem doutorado. Não, às vezes ele pode ser um idiota. Só que ele é um idiota com doutorado. Espera, você tá falando de alguém especificamente? Não, tô falando de vários especificamente. Muitos! Mas o que é? Ó, eu tô no cursinho, mas não tem um professor que eu não goste. Vocês aqui, tem professor que não gosta ou irrita muito vocês? Você quer a lista, caralho? Vamos acabar com o podcast que a gente vai derrubar muito aqui. É, então, assim, nenhum professor escuta o Todrick até hoje, pelo que eu saiba. Mas o Marco Antônio é o melhor professor dessa universidade, pelo menos que eu tive até agora, entendeu? Palmas para o Marco Antônio. Palmas para o Marco Antônio. Então, ele não tem problema, ele existe, não, é sério. Ele assiste. E ele é o Natan. Ele ouve direto, cara. Ele é a cara do Natan. E ele comenta o podcast, depois fala se tá legal. E ele é judeu. Ele faz piadinha de kipá na sala. Ele é muita coisa legal junto. Ele é, assim, toda vez que eu pego um professor muito, muito, muito, assim, que eu fico com ódio, eu olho e falo, não, mas tem o Marco Antônio. Tem o Marco Antônio. Mas um dia eu volto. Aqui na universidade. Aqui na universidade você tem coisas que me irritam, professores da universidade. Aqui na universidade você tem muito professor ruim, muito professor que não liga pros alunos, muito professor que não liga pros alunos e não tem uma linha de pesquisa boa, produtiva. Mas você tem, tipo, pontos de luz aqui, sabe? Pontos de luz. Que aí você tem que sempre lembrar que essas pessoas existem e correr atrás da matrícula pra pegar esse professor. Exatamente. Quando o professor é da licenciatura, muito possivelmente a aula dele é no mínimo boa. No mínimo. Licenciatura? Existem exceções. Eu peguei uma exceção, por exemplo. Mas tudo bem. Tem professores que eles entregam. Eles não corrigem prova. Tem professor aqui que não deixa o aluno beber água dentro da sala de aula. Que tranca a porta. Tem professor machista que fala que engenharia não é curso pra mulheres. Tem professor que fala da ciência da computação pra meninas e fala assim, você não vai entender mesmo. Aí. Tipo, teve uma menina... Eu fui realocado pra esse cara, porque eu sabia que esse cara, ele tem um nome, até que... Eu vou adaptar o nome dele. É Nevers. Nevers. Nevers. Então, tem até um nome sugestivo pra vocês fugirem dele. Uh-huh. Ele simplesmente falou na minha frente, tipo, eu fui assistir a primeira aula dele, porque eu não tinha pego disciplina com ele, mas eu fui realocado, por causa que a Prograde é uma coisa que me irrita. Mas assim, eu entendo porque que eles me irritam. Sim. Então, assim. Alguém tá fudendo muito a Prograde pela fudendo. Sim, gente. Não, depois que o meu amigo Thiago me explicou, não é a Prograde não é o vilão. A Prograde ela tenta muito salvar. Então, por isso que eu falo, alguém tá fudendo muito a Prograde pra Prograde fuder a gente. Então, Exato. Por isso que eu entendo completamente, ok. Ok, vamos lá. Mas antes não era assim, pra mim era Trollgrade mesmo. Aí eu fui realocado e falei, tá, vou assistir uma aula desse cara, mesmo sabendo que ele é o pior ser humano que existe. Fui lá na aula dele. Aí ele tava explicando princípios básicos de programação. Olha, eu sabia. Uhum. Aí ele tava lá falando blá, blá, blá. E era uma parte meio teórica que a gente só ia ter, tipo, mais pra frente, na ementa do curso. E ele já tava dando a primeira aula. E aí a menina falou, mas professor, eu não entendi tal coisa. Aí ele, você não vai entender mesmo. E continuou. Caralho. Mano, esse cara não é o que, tipo... Ele deu falado, provavelmente, ele não sabe o que é compliance, caralho. E o que? Não sabe. Você sabe o que é compliance? Não sabe. O quê? Compliance? Eu sei que é a área de algumas empresas. O compliance são regras. Tipo, você respeitar a pessoa por tal coisa. Ah, tá, não. É um. Como posso o cara dizer? Fez doutorado em programação, ele não teve compliance. Mano, se você trabalha em qualquer empresa, alguma coisa assim, é a regra da instituição, cara. É isso, é a regra da instituição. Mas aí, por exemplo, teve uma professora que tava dando. Essa cena foi maravilhosa. E ela tava, tipo, escrevendo na lousa, assim, e ela é uma professora que dá a base matemática, que é uma matéria inicial. E aí, tipo, ela simplesmente tava transcrevendo o livro de base matemática na lousa. É. Tava pegando e colocando na lousa o livro. E, beleza, tudo bem. Aí ela tava só escrevendo, blá, blá, blá. Aí uma menina parou ela e fez uma pergunta. Mas a pergunta da menina era muito elaborada, porque era uma situação bem específica, de uma função, como que se comportar naquela região. Aí ela ficou falando, então, professor, blá, blá, blá, blá. Ficou lá, tipo, uns 5 minutos. Desenvolvendo a pergunta. Uhum. Aí a professora parou, tipo, tava olhando pra galera enquanto ela fez a pergunta. Aí ela terminou de fazer a pergunta. A professora virou e continuou escrevendo. Nossa! Caraca! Velho do céu! Caraca. Isso é muito bom! Eu comecei a rir! E o GDO, cara? Nossa! Meu. Não, mas ele não é uma pessoa ruim, pelo que você falou. Ele só não tinha... Não tinha como. Tipo, ele foi um dos melhores professores de matemática que eu tive. E a gente teve uma aula que a gente não se comunicava com ele. É que o professor é de outra nacionalidade. E aí, tipo, ele era ucraniano e ele não falava nem inglês. Nossa! Então, tipo, eu não sabia como me comunicar com ele. Como que foi a vista de prova, cara? Ah, nossa, eu perdi a vista de prova, porque assim, eu tinha ficado com 6,75 de nota média. E 6,75 é C. 7 é B. Ah. Aí eu falei, meu, não, cara. Aquela choradinha. Aí eu falei, vou chorar pra ele. Cheguei lá na vista e falei, então, professor, eu acho ele. Não, escreve. Aí ele me deu um canetão e a lousa. Peguei na lousa e fiz bem assim. Eu, 6,75. Eu escrevi na lousa, 6,75. Igual a C. 7, igual a B. E aí? Igual ou aproximado a sério. Se você fizesse. Se você fizesse uma aproximação linear nessa porra, você teria uma. Mas aí ele entendeu, ele pegou minha prova, viu se tava considerando mais alguma coisa. No final acabou dando, ele me deu 7.2 ainda de nota e eu fiquei com B. Pô, olha só. Ótimo. Foi a negociação mais engraçada que eu tive de. E aí? Eu. 6,75, B, 7. E aí? Como você fica? Qual é? E aí, mano? Mas ele é um chuchuzão, sério. Eu tenho ele no Facebook e ele posta coisas em ucraniano. Você descobriu a idade dele, afinal? Não, ele é uma idade do limbo. Não existe, cara. É porque, não sei se vocês já experimentaram ucraniano. Ele escrevia até o que ele ia falar. Então ele até tinha um papel dele que tava, tipo... Ele tem. Possível. Ele morreu ainda. É que ele não tá mais aqui. Ah, tá. Então, tipo, não tá mais aqui? É, eu acho que ele já foi. Eu precisei já pegar ele. É. É, porque ele ia ficar um ano só, ele ficou 2 quadrimestres, esse seria o terceiro, eu acho que ele já vai embora. E aí ele escrevia assim no papel até as possíveis dúvidas. Que aí ele tentava relacionar e falar pra gente português. Então, tipo, ele falava, ele escrevia e ia falando o que ele ia escrevendo e escrevia o que ele ia falar pra gente no papel. E ele ficava lendo com colinha. Caralho, ele tentava. Ele tentava muito. Ele era muito didático. Ele era muito legal. Pô, se ele tem um interesse e vontade de fazer isso. Uhum. Ele não era cuzão. Assim, ele foi uma experiência estranha, mas assim, foi uma experiência boa. No final. Agora já pegando assim o clima. Vocês fazem apresentação aqui, não fazem apresentação de trabalho? Quase nunca, por causa de raro. Depende. Quando é matéria de humanas, com certeza. Ah, sim. Eu quero saber, tem algum filho da puta que fala alto ou faz pergunta que não deveria pra vocês? Isso porque não me chama... De quê? De da apresentação. Vocês têm me apresentar alguma pergunta na escola? Cara, eu passei por uma situação bem. Eu vou me controlar aqui. Segura, porque você ficou muito pistola. Em uma matéria. No final desse quadrimestre, quando acabar tudo, você vai buscar, conversa de novo. É isso que a gente vai buscar outra peça descendente. Em uma matéria, em uma certa matéria, que eu não vou dizer o nome, porque sei lá, vai que as pessoas traçam aí. Em nome do deveria fazer uma apresentação, certo? Só que a professora. Caguei. A professora falou, já na apresentação anterior, ela falou, faltou X elemento. A gente chegou na aula seguinte e chegou pro professor e falou, o elemento é esse, decidimos optar por essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, e a apresentação seguinte vai ser mais ou menos nesses conformes aqui, entendeu? Aí, tudo bem, beleza, agora tá ótimo, tá bem explicado, legal, bacana. Aí, show. Na apresentação seguinte... Né? A gente fez a apresentação e tal. E aí teve um momento que quando eu estava falando, eu esbarrei no nosso no tema em questão que tinha sido levantado. Mas não foi explicitado, foi o elemento é esse aqui. Porque previamente já tínhamos contado dela disso. Não, mas tudo bem. Até aí eu assumo a culpa. Eu poderia ter falado explicitamente. Deveria. Até deveria, né? Você então. Vacilou. E aí isso foi até. A gente terminou de apresentar e até eu comentei depois, putz, a gente esqueceu de explicitar isso aqui, mano. Não sei o que. O que ela falou? E aí. Não, calma. E aí, quando a gente comentava alguma coisa, a professora ia lá. Oh, por favor, o grupo tá apresentando aí e tal. Mas não, verdade. Tá certo. E aí chega uma aluna de. Sei lá se é orientanda dela, se senta do lado. Assim, quando eu vi isso, eu falei. Que? É uma. Isso tem cara de puxa saco. Entendeu? Isso aí, não! Fedia puxa saco! E aí, o Natan também tá na minha sala, ele é do meu grupo. Eu sou do grupo dele, é uma história nossa até. Então, e aí o que acontece? Essa menina começou a dar pitaco na apresentação dos outros e fazer piadinha. Nossa. E aí a professora não comentava nada, até ria. Verdade. E aí, atrasava a apresentação dos outros. Eu olhava pra menina, olhava com uma cara de desprezo. Porque você tá aqui, né? E voltava. Aí beleza, aí foi alimentando isso e tal, acabou as apresentações, a menina fez os comentários dela assim, só, sua apresentação tá uma merda por causa disso, a outra tá uma merda por causa disso, tal. Aí a professora faz as considerações dela, né? Um grupo tal aqui, né, o Nulis em Verba, que a gente escolheu assim no nome do nosso grupo. Nossa mano. E aí ela virou assim, o grupo de vocês faltou de novo o elemento. O elemento X lá da... que a gente tinha comentado e tal. E aí eu falei, ah, agora eu vou aproveitar aqui pra explicar, né, essa situação. Vai demorar o quê? 10 segundinhos, né? Aí era uma frase, duas. É. Não, então, mas professora, realmente faltou, e a gente tava inclusive comentando aqui, acontece que... Não. Agora eu tô falando, quando um burro fala, outro abaixa a orelha, tá? Nossa! E aí... Foi num tom de pisar em cima tão grotesco. Ai, porque eu fiz o meu doutorado. Não, e ela jogou... Ela fez questão de jogar isso na nossa cara. E ela jogou o doutorado na nossa cara. Na primeira aula. E na outra aula, que, mano, ela deu uma hora e meia de aula falando um monte de groselha e não chegando a lugar nenhum. E aí ela falou tanta groselha, eu podia jurar que ela é uma fábrica da Milani. Vai se fuder. Caralho. Mas assim, ela, não é possível que depois de uma hora e meia de aula vocês não tenham dúvida, gente. Falei, ah, vou perguntar um negócio aqui, tá? Ficar feliz, né? Tal, não sei o quê. E aí, ah, não, mas isso aí você tá falando merda. Eu tenho doutorado nessa área, por favor, né? Eu. A carteirada é tão desnecessária, velho. E assim, ó, gente, mano, dica. Olhem o currículo do professor de vocês. É. Vê esse professor, essa professora, se ela produz. Uhum. Não produz. Geralmente quem dá a carteirada é quem não faz porra nenhuma. E que tipo, acha que é Deus. E aí, meu, nossa, complexo de Deus é uma coisa. Nossa, eu vou pesquisar aqui no currículo lá de dela. Professores da UFABC e médicos do. Nossa. Do Albert. Como é? Roberto Zafela. É foda. Mas é, dá um certo. Aqui, tipo, a gente tem que. Tipo, ainda mais agora. E. Posso falar que sou do CER? Pode, as pessoas vão me linchar. Não sei. Agora sei. É que na final. Eu só trabalho aqui, cara. Eu só entrevisto. Entendeu? As pessoas vai estar no final, elas já devem ter ouvido tudo, né? Uh-huh. Agora elas desligam. Então, eu sou do DCE, sou de diretor de políticas educacionais e a gente vai trabalhar muito em cima disso, de tentar aproximar o relacionamento professor-aluno aqui no UFABC, que não existe. E que se existe é por iniciativa de poucos professores e de poucos alunos. Sim. E assim, ele tem, a coisa que a gente mais quer fazer é levantar os dados necessários para embasar essas discussões de matrícula, de por que, que o professor X ele faz essas coisas, ele pode fazer, ele não pode. E pro professor, por que, que você fez isso? Tipo, não no sentido de por que você fez isso, filha da puta? Não, no sentido de você quis realmente ser assim ou você só mudou seu plano de aula desse jeito por causa disso? Uhum. Tentar fazer com que essas duas partes se entendam. Porque fica de um lado alunos xingando todo mundo e professores ficando cada vez mais frustrados. Porque eu tive aula com um professor no meu primeiro quadrimestre e tive uma aula com ele no meu último quadrimestre sem ser esse, do ano passado. E tipo, era dois professores completamente diferentes. No meu primeiro quadrimestre, ele era mó legal, mó aberto e tudo mais. Nesse último, ele foi péssimo. Péssimo, péssimo. Então assim, eu fico achando, o que deve ter acontecido com esse cara pra ele ter feito isso em 2 anos? Muito foda. Porque se é frustrante pra gente, deve ser frustrante pra ele. Com certeza. Absoluto. Mas só que como ele tem doutorado, né? Fica mais fácil ele sobreviver. É, então, nossa, estou muito frustrado aqui com o meu doutorado. Não corrigindo as minhas provas. Eu acho que essas pessoas devem ter cópias do doutorado dela em toda casa. Tá, com certeza, deve ter foto. Ela abre o álbum de família, tem a avó, o avô, o pai, a mãe, o doutorado e foi, o cachorro não. É, então, mano, mas é muito complicado. Eu queria saber, será que a família faz assim, puta, ó, meu filho tem doutorado, mas. Claro, a família não faz isso com engenheiro. Ai, meu filho tá fazendo engenharia. Não, nossa, que o que eu mais vejo é: nossa, o seu primo é concursado. Por que você não tá indo a um concurso? Vai tomar no seu cu. Isso, tia. Isso e eu sou biólogo, tipo, eu vou ser biólogo numa instituição federal. Aí, aqui na UFABC, você tem mobilidade, tá? Pode ir pra engenharia. O meu pai, ele acha até hoje que eu vou fazer engenharia ambiental. Verdade, você já falou. Essa discussão. Sim. E aí, tipo, e eu já falei pra ele abertamente: pai, eu só vou pra biologia, pai. Mas aí ele. Aí a lágrima escorre. Ele tem aquele. É um filtro que modula tudo pra engenharia. É. Não, pai, vou fazer biologia. Não. Engenharia ambiental. Engenharia ambiental. Não, né, pai, eu vou ser pedreiro. Engenheiro civil. Não, pai, eu vou trabalhar com neurociência. Engenheiro biomédico? É tipo isso. Aí não, eu vou ser veterinário médico? Opa, foda. Então, quando você fala, não, eu vou fazer neurociência. Nossa, medicina, né? Parabéns. Parabéns. Meu pai, ele pediu pra comprar um blusão da faculdade pra ele. Eu falei, compro. Aí não, você pode bordar o nome do seu curso nas costas. Aí eu. Abre meu. Esse curso? É o momento. Esse é o momento, cara. Esse é o momento. Biologia. Aí ele olha no espelho, Matheus. Ele olha e tá escrito. Mas filho, tá escrito engenharia ambiental. Ele não lê biologia. Ele tá escrito biologia, mas ele lê engenharia ambiental. Olha. É um anagrama. É um anagrama, ótimo. É um puta anagrama pra ele. E assim, e ao mesmo tempo que eu tô na UFABC fazendo biologia, biologia. E o meu. Fazendo biologia. Fazendo BCIT, é importante BCIT, não esqueçam dele. É. É, eu tô, vou fazer biologia, o meu primo, ele tá numa outra instituição particular fazendo engenharia. E assim, não que eu queira valor de ninguém e tal, mas só que assim, o orgulho é ele que tá fazendo engenharia. Uhum. E eu tô fazendo faculdade. Não que eu me importe com isso, não, de verdade, mas é assim, é, se eu tô falando, quer dizer que eu me importo. Mas assim, é que tipo, eu, é isso que me irrita na engenharia, é superestimado. A gente não tem mercado pra engenheiro, engenheiro vai trabalhar em banco. Engenheiro civil, é, ó. É verdade. Eu trabalho numa área comercial, é uma parte mais escritório, mas é, era pra ter engenheiro de produção ali, né, pra fazer esquema e tudo mais. Tem bastante, mas tem engenheiro civil ali, cara. Aí você, então, aí você fala assim, vou fazer biologia, você vai dar aula? O CRBio, ele estipula mais ou menos 140 áreas de atuação pro biólogo. E o cara só pensa em dar numa área. Então, tipo, eu entendo que é a área majoritária das pessoas que fazem essas matérias de ciências básicas. Mas, gente, tem muita ciência aplicada com biologia. Tipo, velho, tem muita coisa que eu posso fazer. Demais, demais. E tipo, eu posso optar pela área acadêmica? Também. Só que aí, tipo, vem e fala, ah, não, porque o engenheiro, gente, vai fazer engenharia civil, engenharia aeroespacial... Tem uma amiga minha aqui que entrou pra fazer aéreo e faz aéreo e gosta, mas ela trabalha no banco e ela não vai querer sair do banco. Então no final, foda-se qual tipo de engenharia ela tá fazendo. E sinceramente, foda-se que ela tá fazendo engenharia. Porque o banco contrata engenheiro pra preencher planilha do Excel. Exatamente. Colocar numerozinhos lá. Pode não parar. Pra fazer algo maravilhoso e estupendo. Às vezes sim, mas a grande maioria não. Então é o status da engenharia me estressa muito, porque ela tá num status de que, na verdade, é totalmente relevante na prática, mas na teoria é tipo doutorado. Não, pode crer. Eu tenho muito medo disso, de quando for escolher a faculdade, tipo, eu já mudei umas 5, 6 vezes. Isso de... E depois você tá lá de mim. Mas vocês estão juntos nessa música. Então, mas eu não entendi uma faculdade. Você já entrou e já mudou. Vai tomar no seu. Aqui a gente pode. Entendeu? Não, vai tomar no seu cu. Aí tem esse problema do status de engenheiro. Ah, engenheiro vai ser foda, isso aqui. Eu falei, mano, eu quero vir pra Alfa BC quando eu tava correndo. Eu falei, mano, não tem engenharia química. Eu vou fazer química mesmo, que tem, não sei o que. Fazer licenciatura. Talvez eu no meio do momento eu mude. Uhum. Que nem Felipe, filha da puta, não mudou. E eu falei, cara, será que isso engenharia mesmo que eu quero? É que eu quero botar a mão na massa. Eu não quero ficar em escritório. Eu trabalho nisso há uns dois, vai fazer três anos. Mas quem trabalha na química tem muita área laboratorial. Não precisa ser engenheiro. Não tem muito. Tem muita área laboratorial na química. Baixa na perna do Danilo. Pode bater. Né? Tudo bem. Felipe. Isso não me irrita, apesar de fazer parte do programa. E cara, eu quero botar a mão na massa. Eu não quero ficar na porra da minha cadeira fazendo uma apresentação pros outros ganhar em cima. Então. Você que tá ouvindo, eu sei. Você me conhece. Filha da puta. Ele tá falando em direto muito pessoal. A gente tá fudendo a vida de muita pessoa, que isso aqui tá uma lavação de roupa suja. Caralho. Desde que eu falar sobre ódio, você não quer que tenha. Com certeza. Cara, eu não quero ser processado. Eu não quero passar minha vida no Excel, apresentação, cara. Levantar outro ponto. Tem pessoas que nasceram para irritar outras pessoas. Especificamente, são relações assim específicas. Por exemplo, o Temer nasceu para me irritar. Não é o caso. Mas, tanto o Michel quanto o Felipe. Mas, tipo, existem relações assim diretas de irritação. Tem gente que respira e você fica puto. Nossa, sim. Eu não sei, acontece uma coisa muito engraçada que você senta ao lado de uma pessoa, não bate a química e você fala, eu odeio você mentalmente, e aí ela, tipo, mexe o lápis dela, vira esse lado do cu, aí você, tipo. Tem um cara aqui na UFBC que ele estudou na mesma ET que eu vim da ET de Mesquita, fiz meio ambiente lá, e ele não fez meio ambiente, né? Dentro da minha turma, eu vi ele nos intervalos. Eu odeio esse cara. Mas eu não sei o porquê eu odeio. Tipo, já passou tanto tempo. Eu ainda mantenho esse sentimento de ódio. Mas você pensa faz mas tempo. Mas eu não faço ideia do porquê. Eu não faço ideia do porquê. Eu tive que conversar. Gente, vocês lembram por que eu não gostava de fulano? Porque eu não gosto dele ainda e eu não sei o porquê. Ele respira, tem vontade de matar. Já parou pra pensar em conversar com ele e falou, cara, eu odeio você, mas eu não sei porquê. Não, porque eu não gosto nem de ele. Change my mind, tá ligado? Pô, eu também, velho. Aí você se abraça. O Bruno virou pra mim e falou, esse é o verdadeiro ódio. Esse é o verdadeiro. Você não precisa conhecer a pessoa. De sentimentos assim que se nutre um preconceito. É tipo amor à primeira vista. Eu acho, inclusive, que ódio à primeira vista é mais forte do que amor à primeira vista. Amor à primeira vista não existe, com tá certeza. Bom? Só lembrando. Porque ódio, ele movimenta. O ódio faz você fazer as coisas. O ódio movimenta montanhas, cara. Obrigado. tiro. Obrigado, Zagal. Passar na matéria. Passar na matéria. Quem nunca passou na matéria com ela? Eu já fui pra academia puto. Eu nunca malhei tanto na minha vida. Eu depois tipo, puxava. Muito. Eu aí, meio dolorido, mas eu puxava, tipo, um pouquinho mais de peso por conta da raiva. Tipo. Muito foda. Tá saindo de almoço. Ódio, filha da puta. Cara, não, mas o ódio é poderoso. O ódio é poderoso e é muito perigoso. Por isso que você tem os cifres. Por quê? Você tem os cifres. Mas é verdade, eu acho que ele sabe aproveitar até certa parte, entendeu? É verdade. Até certa parte. Quando eu tava pra reprovar GA, eu usei todo o meu ódio. Mas eu usei tanto ódio, que eu passei com C sem recuperação. Mas o que funciona mais, o ódio ou a culpa? Porque às vezes, por exemplo, seu professor é bom. O ódio. Seu professor puta, é bom. A culpa funciona. A culpa funciona muito. Seu professor é bom. É. Aí você gosta dele, ele tem um interesse com o boca, sala e tal. E você tá indo mal por puro desleixo seu, tá ligado? Você sabe que é desleixo. Aí você fala, mano, eu com o Marco Antônio pelo quadrimestre. Tipo, ele dava uma aula muito boa. Aí eu fiz a primeira prova, tirei C. Eu falei, mano, o Marco Antônio não é digno de um aluno nota C. Não é digno. Eu vou estudar. Estudei que nem um maluco. Na P2, eu tirei C também. Mas ele não tentou. Mas você tentou. Eu tentei, por culpa. Quando eu tô fazendo EVV agora com o professor que é muito bom. Ele é sensacional. Aí, só que assim, quando ele dá a aula, ele pergunta, e aí, vocês estão fazendo exercícios? Aí a sala toda fica naquele... Ai, mano, eu conheço, mano. Aí a sala toda fica naquele... Aí ele vira, gente, eu não quero reprovar ninguém. Nossa, aí... Sério? Ele faz isso? Ele fala, gente... Caralho! Então, eu odeio... Ele sente culpa por você, não, ele fala, eu odeio reprovar, mano, eu fico muito mal. E aí, você fica... Cara, eu não posso reprovar com esse cara. É impossível. Aí, cara, eu sentei e fiquei lá. E ele fala assim, meu... Cê, tá vendo isso aqui? Não coloca isso na prova. É. Porque se vocês colocarem isso na prova, eu vou ter que dar errado pra vocês. Então não faço. Aí você fica tipo, eu não tive aula. Na última aula, você tinha falado isso comigo, né? Só que ele nunca tinha falado na aula antes. Na última aula ele falou, então, aí isso aqui é parecido com isso aqui. Mas não é a mesma coisa, tá? Se você colocar na prova, você vai estar errado. Nossa. Então, eu acho que a culpa funcionou muito comigo em BM com a Bueiro, que é uma professora maravilhosa. Uhum. Então, tipo, ela comprou rifa da Web Rádio. Nossa, obrigado, ela é maravilhosa. É. E assim, ela é fantástica. E ela já foi. Eu compro antecipado pra próxima. Boa, aí eu sei. Atitude! Aí eu não sei, cara. Ou quem tiver ouvindo, por favor, me dê pacote de figurinha da Copa. Gente, não faz isso. Puta que pariu no trabalho, tem gente parando pra isso. Eu tô com ódio. No meio da reunião. Então, mas antes de começar a reunião, vamos trocar a figurinha. Antes de começar a reunião, quem tem Neymar? Será que esse comentário existe? Quem tem Neymar? Esse comentário existe. Eu não vou falar a reunião que teve, mas teve tipo, já disse, antes da reunião foi aquele highlight bonitinho, né? Do pessoal falando só zoando, que tem. Antes de você começar a reunião mesmo, a gente dá aquela brincadinha. Aí o pessoal fala, ah não, qualquer alguém aí qualquer tem um. alguém tem o Cristiano, alguém tem umas pra trocar aqui, pá. Mano, 607. É tanta gente. É uma rifa foda. Alguém tem as mano, isso me irrita. O pessoal vai começar a falar em código daqui a pouco. Só não me irrita mais. Truco. Desculpa pra vocês, tá? Mas me irrita muito, gente, julga as pessoas por signo. Ah, eu gosto. Não, aí. Você é muito tauri. É muito escorpião. Eu não escorpião. Isso só serve pra ver. Qual cavaleiro dos olhos que você é? De resto não serve pra qual porra nenhuma. Você é? Eu sou. Ai, Ayoria. Não, você caiu na armadilha de leão! Caiu na armadilha de leão! Ah, não! Típico leonino! É isso! Aí, ó, viu essa porra? Cara, não, sério, ó, pensa assim, pensa comigo. Se eu falasse qualquer outro, a pessoa ia falar, é típico isto! Não, eu já tive. Ah, tinha que ser, né? Já teve uma vez, no meu primeiro segundo quadrimestre, que tinha uma moça, eu andava com um grupinho, essa moça. Ela fez o mapa astral de todo mundo e analisou. E eu posso jurar que ela usou as mesmas 5 frases pra explicar a todo mundo. Então eu fiquei tipo, tá, quem é o Satanás aqui? Sou eu, é ela ou é o outro? Escolhe, existe alguém bom, o que é a minha, bom? A minha estratégia. A minha estratégia, eu parei eu cessei minha guerra com signos, eu realmente parei, eu cessei a guerra com astrologia. A minha estratégia é, quando me perguntam, eu falo. Não, eu viro e falo, não sou Capricórnio, não sou Virgem. Eu só não falo o meu signo, falo qualquer outra merda. Porque eu gosto de ver o quanto a pessoa vai se dedicar pra explicar. Signo chinês, eu fico, nossa, eu não, você tá se realmente sabendo. Eu sou do cachorro. Bando do dragão. Foda-se. Mas por via das dúvidas, você eu sou ariano. Você é errado. Sou ariano com a lua em peixes e ascendente em Sagitário. Ah, é da Mânia. Eu não tenho faculdade, vocês estão tendo que ser na parte de exatas, vão poder explicar melhor. Você tem 12 signos, correto? Uhum. Você tem o Sol, que é o. Aqui é o principal. Quantas combinações você pode fazer? 12 signos que você pode posicionar em, isso, sei lá, 10 casas. Aí, ok, mas você tem a porra. Então. Que pode ser igual, é 12 por 12. 12 por vezes 12, 12, 12, 12, 12 vezes. Não, mas você tem uma quantidade. 10. Você tem uma. É 12 quantidade. Levado a 10, é muito. Tem um limite, correto? Muita tem um limite. Combinação. Você tem um limite. A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu não acredito. Mas você tem vai mais. Ter, que... Vai ter repetido. Não, mas vai você ter tem um mais repetido. De. Tipo, vai ter figurinha repetida. Tem mais de trilhões de combinações diferentes no máximo. Caralho, mas concorda comigo que vai chegar um momento que não. Que vai passar essa porra. Vai começar a repetir. Vai passar. Mas aí. Demorava, a reencarnação, a astrologia. Vai tomar o seu. Danilo. Eu decreto aqui que já tem 2 horas e 18 minutos de programa. Eu vou parar o programa pra encher o Danilo de porrada. Pra ficar de boa, tô ficando puta. Esse é o programa ficar puto. Mas achei que era pra extravasar. Eu nem cheguei a falar. Eu quero mais um. Eu nem cheguei a falar das pessoas que me dão muito ódio, que tá chovendo, elas andam com guarda-chuva embaixo do toldo. Ah! Nossa! Você tá sem botar. Eu tô de leoninos. Eu quero que você se foda, mano. Não, não é, não. Cara, não vale a pena tretar com gente que gosta de astrologia. O legal da você não vai ganhar cerveja. O legal é pseudociência, é que ela sempre tá certa. Não existe capacidade de falsear a pseudociência. É verdade, ela sempre arruma uma desculpa. Olha aí, Felipe, a gente pode usar esse sinal de BCM. Falsamento da pseudociência. Puta que pariu. Impossível, cara. Por isso que é pseudociência. A minha professora de BCM, ela porque não é ciência de verdade. Conceitos de ciência de verdade com falseamento não se aplicam. Então, ela usou esse exemplo mesmo. Tipo, ela falou, do Popper, o Popper fala disso. E, tipo, isso não cabe. Por que a astrologia não é ciência? Aí ela falou, por causa que, segundo o Popper, não é capacidade de... Não tem capacidade de ser falseado. Bem, é isso aí, gente. Vamos acabar numa nota de ódio. Vocês vão encerrar isso com o rage do Gus, por favor. Eu vou mostrar pra vocês assim que a gente desligar isso, vocês vão colocar isso no final. Sim, por favor. Sim. Em seguida vai vir a música que a gente não escolheu também. Você escolheu a música? Neto, por favor, colocar o Neto no. Não, peraí. Essa música. O Neto, puto. A música tem que ser do Rage Against the Machine, por causa do nome. Sim, faz sentido. Exatamente. Kill the Name, né? A melhor. Que é a única que eles têm, né? Boa. Eles têm, o show de uma hora repete a música 20 vezes. E são outras músicas. As músicas que são boas, as outras músicas que são boas, na verdade são parecidas com aquele. E lembrando que eles acabaram de ter uma banda que nasceu deles chamada Prophets of Rage. Por favor. Eles amam ódio. Por favor, eles amam o ódio. É, beleza. E então, eles têm amor uma guitarra. Ódio. E se tu fala, tem. Tá ótimo. Caralho. Show. No show do... Caraca, não, mostra pro Rock. Eles deram no show antes do Linkin Park, que tava do lado. É isso aí, gente. Calor pra caralho. Tá vamos quente. Lá. Gente. Muito quente. Vamos quero beber. Comer. Não. Falou. Vamos beber. Tchau, gente. Obrigado. Beijo no cu. Pica bucha do caralho, filho da puta. Vai tomar no seu cu, seu merda, desgraçado, seu nóia, seu lixo. Filho da puta. Neymar. That work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Those who die are justified. But where